Peraí, tu já volta? Onde é que tu vai? Eu vou pegar Lawrence, uma água ali. Lawrence. Onde é que o maluco foi, velho? Eu comecei a gravar, velho. Achei que ele ia falar alguma coisa da hora pra gente conversar com uma clássica peripécia, tá ligado? Não rolou, velho. Filha da puta, velho. Eu acho que realmente ele precisava ir. Basicamente. O maluco foi catar Então água, tá, velho. Eu ele conheço ele. vai. Então ele vai. Pronto. Ok, e aí, pessoal? E aí, galera? Aqui é o pessoal da Zona Geek. E bem-vindos a mais uma edição de podcast, tipo, fucking out of nowhere. Completamente, tipo, do além, porque a gente tá um ano sem gravar nada. Carrei! Eu sou o Silas, mais conhecido como Shinji Ikari 3D, e eu estou aqui com o Lawrence fucking Sicarius The Man. Por favor, dá um oi aí. Oi. E o texugo mais adorado desse planeta Terra, o Paper Bell. Porra, texugo não, velho, caralho. Porra, tu mesmo falava que era um texugo, agora aceita aí, velho. Não lembre do meu passado, cara. Deixa eu procurar o que é um texugo. Deixa eu ver o que é um texugo. Tu não sabe o que é um texugo, é aquele cara do pica-pau lá, cara, o... meu chapa. Ah, tô ligado. O André Gomes, nosso texugo. Ok, velho, e hoje nós estamos aqui pra falar de um tema muito especial e até meio controverso. Não quero ninguém se matando aqui, por favor. Nós estamos aqui pra falar dos 10 melhores shounens da década passada, agora, 2000 a 2010. 98, né? Vamos botar aí. É, 98. Sim, mas enquanto, antes de começarmos, a gente quer. Eu vou explicar algumas regras aqui, ok? A gente tá usando só material Jump on the Name. Obviamente apenas shonens, ou seja, a demografia é sempre shonen, a gente não vai falar de seinen, a gente não vai falar de nada disso, e só pode ir até 2010, mas estamos dando algum alívio artístico para obras de 98 e 99, por questões de que praticamente todas essas obras foram fazer sucesso a partir dos anos 2000 e só foram relevantes a partir daí. Algumas obras mais antigas podem ser citadas, porém elas têm que ter tido algum tipo de relevância bem contínuo nos anos 2000, ok? Só pra deixar claro, pra nos proteger de certa forma, né? Pra ninguém chegar e falar, ah, tu falou de desenho lá que é dos anos 95, ah! Ou algo do tipo, os caras já meteram o dedo na gente, velho. Só pra nos proteger. E como eu disse, só vai até 2010, tá? Então ninguém vai falar de Shokugeki no Soma, nem Shigatsu, nem de nada disso, pra tristeza do Sicario. Nem Haikyuu. Nem Haikyuu, velho. Embora nós... Sim, infelizmente não falaremos sobre isso, ok, gurizada? Bel, tá pronto aí as notícias da semana? Manda. Manda as notícias da semana. A primeira notícia, que é a melhor, é... Japão cria camisinha de Sailor Moon. Nem fudendo. Pera aí, camisinha de Sailor Moon. Mano, não. Voltada para mulheres na adolescência até os 30 anos que cresceram juntamente com os personagens, a campanha apresentará informações sobre a propagação de doenças como sífilis, clamídia e HIV. Caralho, velho, imagina, mano. A principal lá, que eu nem lembro o nome mais, ela lembra... É um comercial... Oh, vocês estão ligados? Os comerciais japoneses, eles são tudo louco, tá ligado? Eles fazem um comercial dessa porra, fudeu, velho. O bagulho vira meme no mundo, mano. É tipo a mina, um cosplay bem merda de uma japonesa fazendo a protagonista lá de Sailor Moon. Aí ela gira o cajado, dá um feixe de magia e pum, brota uma camisinha no meio da tela, assim, tá ligado? Proteja, assim. Tatakai! Tatakai! Meu Deus. Boa notícia. JPM, Japão Rules, né, velho? Japão Funk é, velho. Manda a próxima, manda a próxima. Sim, boa. Puta merda, velho. A Panini anuncia Kamisama Gauzo Otsuku, um mangá de Slice of Life. Shoujo? Tá, peraí, tu pode dizer de novo esse nome? Porque eu já vi isso aí, eu já li isso aí. Kamisama Gauzo Otsuku. Kamisama... quê? Gauso? É... Gauso Otsuku. Deixa eu ver o que é. Tá, velho, essa porra não é Yuri? Já li, velho, já vi. Já li. Quando é real, já li. É The God's Lie, Deixa eu ver se eu já li mesmo, só confirmando, já li, é bem pequenininho. Ah, mas assim que é não bom, melhor. Velho. Eu odeio quando, tipo, uma publicadora brasileira, editora, né, brasileira, começa, tipo, botar muito effort em cima de obras que são extremamente longas, tipo Naruto, tá ligado? E que porque não você... Isso, é, você não só tem, tipo, muita dificuldade pra acompanhar aquilo, porque ninguém aqui é rico, principalmente na porra do Brasil. Os preços não são tão acessíveis quanto parece, assim, 15 pila por um mangá não é barato, cara. Isso, e pra variar, eles estão sempre relançando coisa, tipo, você não conseguiu pegar 10 dos 50 volumes que a gente tinha de Naruto até agora, então pega a versão Pocket aqui, tá ligado? Tipo, como é que a nossa versão é pequenininha, velho? Tá, olha, mas que... olha, esse mangá, pelo que eu me lembro, não me lembro de nada, mas eu me lembro que ele era bom. Não vai sair nada aqui, não vai sair, velho. Não vai sair isso aqui. Ninguém assim? Conhece essa porra. Tá, mas conhece, tu quer dizer que não vai vender? Sair. Tu quer dizer que não vai vender? Sim, exatamente. Cara, único, então, talvez venda. Eu vou comprar então, eu voltei a colecionar, eu vou comprar, a minha parte eu vou fazer. Muita gente compra porque é pouca coisa, não vai ter tipo um prejuízo muito grande. É, eu compraria. Tá, eu mas compraria. A publicação... Ah, sim, mas vale a pena, pode comprar, compra aí. Sim, a publicação disso aí vai ser padrão, R$13,90 com... Quem é que vai publicar mesmo? É o JBC. Cara, vai ser a Panini, mas deve ser lá pra julho, então essa informação ainda... É um volume, se for 15 ou 13 reais, foda-se. Sim, tá, mas tudo tá compilado num volume só. É. Sim, é um volume, 5 capítulos. LOL, really? You're not lying to me, tu tá falando sério. Ah, sim. Velho, então compra essa merda, mano. Os caras, vocês vão parar, tipo, pra colecionar mangá com 60 volumes lá, vão conseguir comprar um por 13 pilas, velho. Mó bom. Eu já tenho o Finished no meu anime list, eu não preciso dele. Capaz. Diz isso pra tua coleção lá, que é maior do que a tua casa, velho. Não, mas se pá, eu compro mesmo. Sim, eu nem velho, sabia é dessa bom. Porra aí, velho. Bora, Bel, próximo. Vamos lá. Dragon Ball anuncia participação de Ara Lee de Dr. Slump. Tá, peraí. Oi, como assim? Vai ter crossover? Na verdade, parece que ela vai fazer influenciar a história de Dragon Ball Super. E de algum modo. Mas isso não é personagem de uma puta obra famosa, antiga já? Sim, é mas ela Slump, apareceu né? em Dragon Ball. Ela já apareceu em Dragon Ball antes. Antes? Não, nunca parei pra ver isso, cara. Mas nossa. Era quando ele era pequeno, né, então... Ah, então era no original? Ah, fuck. Que alguém me fala original. Alguma coisa aí sobre o original, além da luta contra o Piccolo no final. Ninguém sabe, tá ligado? Mas porra, o original é bem melhor. É? É, claro. I don't know. Opinião, na minha humilde opinião. Tu acha melhor que o Dragon Ball Z, o original? Eu acho. Caralho, eu não me lembro de nada do original, velho. Além da batalha final. Eu li recentemente, né? Eu tava colecionando. Ah, aí, tipo, chegou na saga do Freeza, eu desisti de colecionar, porque... Ah, cara, mas a melhor saga de Dragon Ball é a do céu. De longe. Sim, o problema é chegar na do céu. É, o problema é aguentar chegar no céu, velho. No final, nessa do céu, já tem o filho do Goku? Tem o primeiro, o Gohan. Ah, daí ele, o Goku morre? Isso, o Goku morre na saga do céu e o Gohan isso termina com o céu. Daí é na primeira parte? Não, isso é no Dragon Ball Z. Spoiler, o bagulho foi lançado em 92, velho. O bagulho foi lançado em 92. Mas o cara não sabe, velho. Ah, então o céu é no Dragon Ball Z. Isso, o céu é no Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z vai do Raditz ao céu. Isso. Não, na real, vai do Vegeta até o céu. Não, o Raditz. Ah, então, é Raditz e Vegeta juntos. Quase juntos. É, ah, começa aí. Começa aí. No Vegeta chegando na Terra lá com o Raditz, com a galera do Saiyan. Aparecendo depois de muito tempo com o filho nos braços, falando com o Mestre Kami, olha, esse aqui é meu filho. Pá! Não, olha aqui como é que nós reproduz rápido. Pá, coelho, velho. E termina com ele morrendo. E diz que até hoje o Goku não beijou a mulher dele, né? Em screen time não, nunca mostrou na tela, velho. Acho que nem no mangá, eu nunca parei pra ler os mangá, mas... Tipo, eu acho não. Que nem no mangá deve mostrar alguma coisa, cara. Ah, o maluco é japonês, velho. Ele deve ser tipo um daqueles japonês full privado dos anos 80, mano. O maluco deve ter ficado virgem até ter feito Dragon Ball, velho. Não, e tipo, a única coisa de romance nesse relacionamento dos dois é só o início que a Titi corria atrás dele. Fora isso, sim, nada. Mano. Depois do casamento, ela é só uma mulher mandando o que ele tem que fazer ou não fazer. E xingando o Gohan porque, olha, tu fica treinando com teu pai, mas tu tinha que estar estudando, né, velho? Os malucos são uns ET, os malucos são uns extraterrestres, velho, eles vêm de outra terra. Os malucos têm mais músculo há uns 10 anos, velho, do que qualquer bomba feito de... Mas é, velho, o Gohan sem camisa no começo da série é um absurdo de músculo, velho. E tipo, e a maluca, não, porque tu tem que estudar, tu fica treinando lá, procurando encrenca com seu pai. O pai do guri é um desempregado que fica lutando com o seu... Olha, se eu fosse eles, eu ia roubar pra ganhar dinheiro. Né? Ninguém ia conseguir ganhar de mim mesmo. Sim, e aí, né, mas aí que tá, eles lutavam com os androides, depois os androides roubavam. Eu tenho a teoria que o Goku tem dinheiro por causa dos torneios de artes marciais, porque se não for por isso, velho... É, sim, se não for por isso, cara, o maluco tinha que ser um mendigo, velho. Ou sei lá, cara, ou... Não sei, mano, o Japão... É que no Japão é diferente, né? A vida é diferente, né, mano? No Japão a vida é diferente, mano. Lá o governo paga pra ser um vagabundo e não mano. Matar. E tá. Ter filho. Tá complicado o negócio, mano. Bel, tem mais algum meme? Não tem não, cara. Será que não tem mesmo? Ué, será que só não tem? Só tem notícia bosta. Tá triste as coisas. Ah, que bosta, velho. Tá não, acontece. Normal a gente for ir gravar e as notícias magicamente serem... Tipo, por exemplo. Osomatsu-san e Kimi no Nawa disputam o prêmio de palavra mais usada no Japão, pesquisada no Japão em 2016. Caralho, Who cares? Tipo, who cares? Alguém, um redator escreveu isso. Algum redator leu sobre isso e escreveu isso num site, cara. Fora e isso, disse que isso é uma notícia. Tá disputando com o Pokémon Go, com o Shin Godzilla, e quem ganhou em 2015 foi Love Live. Acabou. Caralho, velho, quem é que clica nisso? Quem é que vê isso, sei lá, no Facebook e clica nisso? Jesus. Vai. Clickbait, isso, né? Não... Pra isso que existe clickbait. Olha, eu quero uma notícia boa. Musu Bimonogatari vai ser lançado 12 de janeiro, viu? Parabéns. Como é que tu leu isso? No Otaku PT. Mas isso foi agora? Já faz tempo que essa notícia foi, eu não sei. É, como. Já faz tempinho. 23 de novembro de 2016. Ah, tá, hoje. então deixa. É, mas é que alguns sites podem estar atrasados, sei lá. Passamos pro tema principal? Não. Então, beleza, gurizada. Explicando como funciona, é um top 10 e cada um de nós três aqui fizemos o seu próprio top. Até porque, gostando ou não, bom, quando você vai... Ah, tô tentando achar as palavras, velho. Alguém me ajuda aqui, por favor, mano? Calma. Tá. Porque quando se fala, principalmente em questão de ranking em animes, a opinião é tipo... muito, muito, muito priorizada, tá ligado? Além de qualquer coisa tipo sucesso, enfim. Então a gente realmente decidiu que cada um devia ter o seu top 10. E como são apenas 3 pessoas nesse cast, eu acho que não tem como você aí que tá ouvindo se confundir, beleza? A gente já explicou as regras, e agora a gente só tem que ordenar quem começa. Quer começar, Bel? Não. E tu, Sika? Por mim, tudo fácil. Tá, manda o seu número 10 aí, velho. Meu número 10 é Diamond do Ace, da Shonen Magazine. Só tu colocou isso na lista. É um mangá / anime de esporte de beisebol. Que pra mim é o esporte mais fácil de ser adaptado, porque as pessoas ficam paradas, é mais fácil de botar eles falando, não fica irreal os caras correndo, conversando. Tá, sei aí, lá, os... eu não assisti Diamond do Ace, embora a animação seja bem popular e tal, tem os ratings bem altos. Me diz uma coisa, tem algum lance like Kuroko, assim, do maluco tá segurando o taco, e aí ele olha e fala, eu abri a porta, pum! O cara dá um lançamento diferenciado, que é igual ao normal. Ele chega não, tipo Dino Ace, é tudo bem normalzinho, até o nome fala, é Diamond Ace, é o Ace Diamante, que é o protagonista, que eles dizem até no começo da série que ele pode ser moldado pra se tornar o verdadeiro Ace do time, e isso é muito legal, e o que ele tem em comum com o Haikyuu, que é tipo, pra mim, é o top esporte de hoje em dia, até de muito tempo, ele dá bastante importância pros personagens secundários. Na real, deixa eu só deixar uma sentença aqui. Haikyuu é o melhor conteúdo produzido pra mangá e anime no Japão de esporte já feito. Sim. Period. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que Haikyuu. Eu vi duas temporadas, eu não vi a terceira ainda, que tá todo mundo, tipo, muito elogiando. Com duas temporadas eu consigo confirmar que é o melhor, cara. Tipo, nada além disso saiu no Japão. Nem Captain Tsubasa, ou sei lá, qualquer outra coisa que importa. Não, mas Captain Tsubasa... É importante, é velho, é velho, mas é importante. Não, vamos entrar no Capitão Tsubasa aí, velho, vamos lá. mas botar ele no décimo foi mais porque eu não tinha mais nada porque colocar, né, porque sei como é que é. Deus me livre. O problema de Dino Ace é que passou muito tempo, tem muita coisa, começou em 2006, e o desenvolvimento do personagem principal é muito pequeno. Sério, até véio? Tem muita teoria que tá dizendo que, tipo, ele não vai se tornar realmente um Ace. Que o time dele vai se tornar um Ace. E o problema é que o autor, ele colocou um rival no time dele, que ele é arremessador, ele botou um rival no time dele muito forte, tipo, retardado e forte. Como é que ele vai ultrapassar esse cara? O cara vai ser Jesus, tá ligado? E isso é um problema que eu vejo, tipo, pro protagonista evoluir realmente pra se tornar um Ace, tipo, fodão. Tá, pode falar, Bel. Ele joga estilo colegial, que é só um arremessador, ou ele vai trocando o treinador? Não, é tipo, o treinador, ele tem, tipo, na primeira parte do anime, ele tem três arremessadores. Que é um do terceiro ano e dois do primeiro ano, que é o protagonista e o rival dele. Só que pra ajeitar as coisas, né, vamos fazer o bagulho andar, vamos fazer o terceiro anista se machucar. Ele bota os dois primeiro anistas. Só que o rival dele tipo, é muito mais fantástico. Ele é tipo o protagonista de Major, tá ligado? Ele manda aquelas bolas fortes. Ele é Deus. Ele é Jesus. Ele dá algumas inconsistências. Tipo, ele não chega perto do cara, mas ele é tipo muito forte. Muito foda. Daí o protagonista ele tem meio que umas bolas volúvel, que faz uns bagulho. Mas tipo, ele... É, tipo, eu não sei onde que o autor quer chegar com isso. E isso, ele tá no primeiro ano, agora no mangá ainda. Ele tá no primeiro ano, não saiu do primeiro ano ainda. Então tem bastante coisa pra ir. Tá, então olha só, eu ia perguntar a sinopse, mas já que não tem desenvolvimento do personagem, é basicamente isso que tu falou até agora. Não, tem até que bastante desenvolvimento, como ele se fode na vida e como ele fica mais forte, etc. Como é que ele se foca no esporte e tal. Ah, sim, é basicamente esporte, é só esporte. Então esporte, a vida esporte. Pessoal dele é fuck it. Cara, eu quero dar uma assistida no anime, embora não parece ser o tipo de coisa que vá me convencer a ir pro mangá, tá ligado? É esporte, só esporte. Sim. Ok, Bel, tua vez? Então, o meu décimo é Hajime no Ippo. Lançado em 89, e é lançado até hoje. Sim, então a regra, tipo, por ter sido... Cara, essa porra tá em alta desde que saiu e tá 25, 30 anos, quase 30 anos na porra do mercado. E como passou por todos os anos 2000, tipo, de boas, fica na lista aí, velho. É porque é um dos melhores mangás que segue essa linha de esporte, de... pegar os personagens e evoluir eles, não só o principal, igual o Shiga falou. E é cheio, e Hajime no Ippo é tipo, full hype, assim, tá ligado? Os momentos de, tipo, te inspirar, tá ligado? É muito Rock Balboa, velho. Tipo, ele é muito literalmente tipo, Rock Balboa feeling, tá ligado? Que dava, tinha que passar, ele tinha que pegar a trilha sonora de Rock Balboa e botar, tá ligado? Pam, muito boa. Não, por si só assim, eu só tô falando pra dar uma ideia pra quem tá ouvindo. Ah, beleza. As lutas são bem feitas, os personagens. Os personagens da academia que vão lutar contra outros tem sua característica e geralmente o rival tem uma característica que sobrepõe a dele e ele tem que evoluir durante a luta para derrubar o inimigo. Manda uma sinopse, porque o cara, a pessoa que tá ouvindo tá meio perdida agora. Fala aí, é um anime barra mangá de boxe e tal, tal, continuando. É um anime barra mangá de boxe. Até eu já sei. Que é um moleque do interior que ajuda a mãe a carregar. Como é que fala? Mala de peixe de pescador. Uhum. O cara não fazia nada. Basicamente ajudava a mãe dele, estudava e ia pra casa. Só que por carregar essas coisas ele era bem fortinho. Claro, né? Sim. Famoso pedreiro. Aí ele começou a sofrer um bullying na escola. E um boxeador salvou ele. Só que durante esse processo ele desmaia. E na academia, ele acorda na academia do boxeador, que levou ele pra lá pra dar uns primeiros socorros, porque lá tem o equipamento necessário pra isso. E na academia, o boxeador pediu pra ele dar um soco só pra ver. E ao dar soco. Só pra dar uma olhada. Ô, Theo, dá um soco aqui, por favor, velho. Valeu, velho. Falou. É que tá quebrado aqui, velho. Continua, velho, desculpa. Só pra ver. Dá um soco e é muito forte. Não, aí descobre o potencial dele de força bruta. Tipo, ele não tem treinamento nenhum, mas em questão de força ele é superior a muita pessoa da idade dele. Daí ele faz o treinamento, pegar as folhinhas lá. É. Exato. É, daí eu larguei de mão do anime. Eu não gostei dele no começo. Como assim, cara? Sim, mas é muito bom julgando contra o outro calor. Julgando não, que tem. Eu só vi, sei lá, até quando ele foi aceito como discípulo, sei lá. É que tipo, julgando que tem 25 anos de mangá e consequentemente de animação. Obviamente, tem muita progressão, tem muita progressão pra acontecer, tá ligado? Sim, deve ter, mas ó, o interessante também é que eles não focam só no Ippo, né, velho? É tipo. Sim, foca muito no Takamura, nos outros personagens que formam a academia dele. Dos outros tem romance? Ah, lá vem! Tem romance, olha como é que o escravo vem! O Ippo, ele é muito tímido, cara, ele não consegue desenvolver romanticamente com ninguém. A mina, tipo, mostra um pedaço de pele, ele já começa a ficar com vergonha. Sim, mas tem, tipo, bem poucas personagens femininas, né? Hajime no Ippo. Uhum. É tipo minoria, mano? Mano, é testosterona, sim! Hajime no Ippo é testosterona, velho. É testosterona, mano. Fucking testosterona, mano. Sim, é normal pra qualquer bagulho de esporte que tá na porra da Jump, tá ligado? Então é minha vez de falar o meu 10, né? Então. Beleza, velho. Eu mudei de última hora e resolvi fazer um 10 meio polêmico. Tipo, caralho, aqui, pra vocês terem noção, todo mundo aqui mostrou a lista antes, menos eu. Eu não mostrei minha lista ainda. Nenhum dos dois ali que estão ouvindo aqui agora sabe. Olha só, tipo. Freezing. Não. Freezing nem rola, né, velho? Mas. Tipo assim, Medaka Box, fuck. Não, pior. Medaka. Tipo assim, um negócio que tá muito legal aqui é que todo mundo tem uma lista bem diferente, embora vocês vão acabar ouvindo repetições aqui. O meu 10 é o polêmico Bleach. Não! Sim, velho, eu botei Bleach como décimo, cara. Tá, mas olha só, me escuta. I'm gonna argue about that. O começo da publicação é muito consistente, cara. E é muito, muito, muito, muito foda. Alguém concorda comigo que até a Soul Society é tudo muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Olha, eu não li. É, ok. Eu não li o mangá pra dizer. Tá, mas o anime é igual. No começo o anime é igual. E eu pulei os fillers. Tá, não, mas os fillers eu dou meu positivo para a sua afirmação. Tipo, eu dou. É bem consistente mesmo. Eu dou, tipo, eu dou... Os fillers vêm depois da Soul Society, então foda-se. Mas, não, tipo... não, tem antes também, velho. Tem antes? Certeza. Mas é, tipo, dois gatos pingados lá, encosta esses bunda rachada lá e segue a história, tipo... mas, ué, ó, velho... Tem, fala. Sim, tem. Ah, beleza, mas foi por isso, fuck it. Gintama também tem dois, três episódios filler no meio dos primeiros 60. Não, mas é por causa que Gintama, o filler é assistível. Sim, enquanto o Bleach, tu tá aquele movimento do bagulho, tá ligado? Não, velho, o Bleach eu dropei basicamente porque eu fui encarar um filler e quase morri por causa dele. Uhum. E não, tipo não assim, quando eu pensei no décimo lugar, eu queria muito colocar alguém da triade da Jump, né? A triade, que é o triângulo, é Naruto, Bleach, One Piece. Pra quem não sabe, esse foi a triade da Jump até agora há pouco. Tipo, eram os três grandes que seguraram a empresa durante os anos 2000. Tipo, eram os dois maiores lucros da Jump na main issue, né? Tipo, e eu pensei entre Naruto, One Piece, Bleach, sendo que One Piece eu dropei pra caralho, Naruto... É, eu pensei e eu acabei botando Bleach em cima por mais ups do que downs. Embora eu considere que ambos Narutos e Bleach têm, tipo, muitos ups and downs. Tá, mas tipo, tu leu tudo o mangá do Bleach? Do Bleach? Tu sabe o final, etc? Olha só, eu li a última saga até um ponto, parei, e aí peguei os últimos capítulos por causa que todo mundo tava xingando o final. Caguei, mas... Mas eu caguei. Maioria. Sim, li quase tudo. Eu pulei uns bagulho no último arco porque, tipo assim, eu parei de ler. Na metade do último arco eu parei de ler, na última saga, que é a saga da guerra. Guerra Santa. Acho que era assim que era chamado. Aí saiu o final e todo mundo começou a falar. E eu fui direto no final, porque eu queria saber por que tava todo mundo reclamando, entendeu? E realmente, eu reclamo também. Mas eu tô, tipo, querendo dizer pra vocês o porquê que isso tá no lugar do Naruto, por exemplo. Tipo, não só, na minha opinião, a arte do Kyubo, no geral, é muito mais chamativa e mais bem construída do que a do coitado do Kishimoto. É Kishimoto, né? Do que o Kishimoto. Embora todo mundo reclame, o Kyubo não desenha fundo, velho. Olha como não tem background. Quando ele desenha, é lindo, velho. Tipo, é muito bem feito mesmo. A arte dele é legal. E ele passa isso pros personagens. Você gosta de ver o personagem numa nova forma porque ele é bonito fisicamente. Você quer ver até onde a impacto se estende. Na Soul Society isso é muito bem transparecido. Ainda não tinha todo aquele fucked up de um montão de informação e o Ichigo sendo um total Pokémon do caralho. Então, tipo, você tem uma progressão muito boa de Bleach, sabe? E os personagens são muito bons. Eu acredito que muitos deles são muito, muito memoráveis, assim. Tem uns personagens que até hoje eu acho muito legal. O Urahara, na primeira aparição dele, cara, eu acho ele do caralho, velho. Ele é um puta personagem, tipo... E por mais que Bleach acabe meio que se atropelando em si mesmo, que é o mesmo que se aconteceu com o Naruto, eu acabei fazendo um levantamento e na minha cabeça eu realmente vou ter que levar Bleach em cima de Naruto por just a bit. Mas sim, então o Bleach é meu décimo colocado. Eu não recomendo você assistir ou ler tudo, mas eu tive... Assista o anime até o Soul Society, né? Isso, mas o final da Soul Society no anime vai te deixar bem emocionado, cara. É um puta arco e na animação eles fizeram direito. Quando toca Number One e o Ichigo aparece em cima da estaca, velho, é tipo muito... Caralho, viado! Olha esse cara, brother! E tipo, é muito bacana. Até porque eles constroem o Ichigo versus Byakuya e é muito bem. E é isso, I guess. É legal mesmo. É legal, é muito bom, é muito bom. Número 9. Por mais que eu não gosto de nenhum personagem de Bleach. Legal. Número 9 dos Sicários. Lawrence. Kuroko no... tá nas minhas menções honrosas, eu não coloquei ele na lista. Ah, Kuroko é muito bom. Eu botei ele em cima de Dino Ace porque do começo eu achei Kuroko muito foda, eu gostei muito do Kuroko, velho. Eu gostei muito do jeito que ele jogava basquete, etc. A animação é foda pra caralho. Foda. Ué. Teu microfone tá picotado, velho. Alô? Alô? Alô? Alô, teu microfone picotou, velho. Tu vai falar de novo? Tá, o que que eu... Tá, o mangá. Uhum. Ele tem a... animação é muito foda, o mangá. O mangá... Ele não tem os traços muito bons no começo, mas tanto faz. Eu me lembro. As capas coloridas do primeiro, dos primeiros volumes, são tipo... What the fuck? Nossa, tipo, a Edi fez milagre na animação disso aí, meu. Não, mas é um mangá que dá pra ver que tu como o autor progrediu no traço dele. E pra mim o problema dele, porque eu botei nessa posição e por que que ele fucking tá aqui, é basicamente porque eu não tinha mais nada pra colocar. Mas porque ele tá tão yoi em nono é por causa que do meio pro final acaba caindo muito. Nossa, ele, demais. Ele acaba investindo muito em shonen, tá ligado? Shonen. Usada, porrada. Meu, lá vou pôr porrada aqui, vocês querem ver que não dá, velho. Toma essa porta. E por mais que, tipo, a última partida tenha sido bastante fios, tá ligado? Sim. Bastante que tu, ficou até que legal, mas, tipo, é muito exagerado. Nossa, e até porque ele não soube aproveitar muito os personagens secundários, e eu acho que se ele tivesse aproveitado melhor a história, ele poderia até fazer mais. Ele podia simplesmente aposentar o Serenonista, fucking perder o último partida. Só que seria meio difícil, por causa que tu já conhece todos os rivais, já tinha jogado contra todos os rivais. Sim. Então é... eu acho que a apresentação da geração dos milagres, no geral, é meio rápida. É, tipo... Mas é... Você tem uns dois... No primeiro volume você já tem a introdução e a derrota de um deles, sendo que são seis. É, tudo bem, o Kisei volta bem, mas... O Akasha é o único que realmente fazem mistério, que demora um tempo considerável, sabe? Até porque o Ace, o mais fudido que tinha, que era o do freestyle lá, que era o... Esqueci o... Era o... É, o Kisei, velho, tipo... Não, não é o Kisei. O do freestyle é o outro, o negãozinho. Ah, tá, o All Mine, é o All Mine. Isso, o All Mine, velho. Tipo, ele aparece bem rápido também, cara. Tudo bem que ele tem toda aquela questão do caralho, olha como ele é foda, ele deu uma surra sozinho, todo mundo, meu Deus, o problema, isso daí é um problema do Haikyuu, é que tipo, os times rivais, eles sempre têm aquele cara, olha, olha, ele é ele é o cara, ele é, só, ele é tudo que o time tem, velho. Tu pensa num cara com um pênis gigantesco, que é aquele dali, né? Só não, sai de perto que ele vai ter que comer. Além disso, eu me lembro de outros pontos baixos, assim, de Kuroko. Tipo, eu acho que o Kagami é, tipo, meio que too over, assim. Ele tem atenção demais, cara. O Kuroko no basket no final, tipo, não tem nada de Kuroko quase, cara. Tipo, beleza, olha como é que eu faço a última cesta, sou o protagonista, velho. É nóis! Mas, tipo, do meio pro fim, ele velho... Ele faz a última cesta. Sim, eu acho que, se eu pelo que eu me lembro, ele faz a última cesta quando acaba. Só que ele não diz quem ganhou, porque a tela fica, tipo, branca. Fica a tela esbranquecida, como é que a gente não vai dizer quem ganhou? Mas o Kuroko, ele é meio overshadowed, tá ligado? Em questão de desenvolvimento em cima do Kagami, velho. Porque ele, a partir de um certo que, tipo, ponto, ele não tinha talento, velho. Por comparado com o cara gigante igual que é o Kagami. É, mas aí que tá, eu não acho o Kagami tão carismático quanto o Kuroko. Nós sim, vem esse a beira, é um problema, assim, né? Isso é um problema, eles botaram uma liderança nova. Que não é melhor do que a liderança antiga, tipo, e que nitidamente não é melhor que a liderança antiga, velho. Sim. A partir da metade lá, porque ele para de evoluir, sendo que a obra inteira o Kuroko meio que age como um conselheiro do Kagami, sabe? Ele é a sombra, ele realmente tá, tipo, auxiliando o cara. Mas quem tá ali em primeiro lugar é o Kuroko. E depois, no final, o Kagami meio que, tipo, eu ligo minha porta aqui e saio correndo, velho. Deu, falou, velho. Tipo, falou, velho. Ele começa a destruir os jogos sozinho, velho. Ah, sim, com certeza. O Kagami é, tipo, o meu personagem menos preferido do negócio. Sim, eu, tipo, de longe, mano. De longe. Ainda assim, eu acho que, por mais que tenha pontos negativos, Kuroko é uma boa obra, que, tipo, é bem enjoyable. E se você assistir o anime, você vai ter um bom feedback, porque a animação é muito difícil. Ele segue alguns pontos diferentes no mangá, mas nada que importe muito. Pode assistir um anime que é melhor, foda-se. Sim, só acho. Seu número 9, Bero, do André Bero. Claymore, porque começou na Jump e depois passou pra Jump Square, então... Então pode. Por causa disso, ele tá ali. Não, ele é válido. Acho que você foi trollado, velho. Mas pode continuar. Nossa, foi mal. Nossa, Claymore tá nas minhas menções honrosas, assim como Kuroko, velho, mas eu não botei nada. Eu acho legal, mas eu nunca dediquei tempo ao mangá direito, tipo. Nunca li, nunca vi. Eu li alguns capítulos pra entender o porquê que o final do anime é tão ruim. Mas. Mas o final não é o final, essa é a questão, né? Isso, é um filler, né? Tipo... Pode falar, pode falar. Mas... o jeito que encaixa a história de... Não, vou começar primeiro do sinopse, né? Vai que é tua, até o momento. A moça lá, ela é de uma organização de meio-humanos com demônios... Que mata demônios. Hã? Que mata demônios. Que mata demônios, exato. Logic, né, velho? É o famoso fogo contra fogo, né, velho? Como é que a gente vence o fogo? Tacando fogo. Pode falar, velho. E que tem... Enfim, ela é teoricamente a mais fraca da organização. E a história começa assim. Vamos lá. Por que eu coloquei? Porque... Nossa, a palavra sumiu. Tu viu o anime e depois de ter lido o mangá ou antes? Não, eu vi o anime primeiro e depois o mangá. Tá, antes de tu falar, só me diz mais ou menos o quanto tu acha que vale a pena ver o anime? Não vale. Não vale, beleza. Pelo que eu escutei, vale a pena se tu quer assistir o anime até o sexto episódio, né? Eu acho que então, mais ou menos até o flashback da Maria, é Maria, né? É. Isso, pelo que eu me lembro, até o flashback da Mario, o anime é bem bom. É, tipo, segue, mas... É melhor ler o mangá, cara. Aí... sim, com certeza é mais completo. O bagulho vai muito fucked up no final, velho. Tipo, a reta final do anime é, tipo, pior do que a de Soul Eater, velho. E quem assistiu Soul Eater sabe que o final é, tipo, completamente roller coaster, assim. É muito, muito complicado de assistir sem dar um soco no teclado. Sem dar um soco na tela, velho, porque é horrível. Olha como é que a gente vence aqui! Olha o meu papelzinho ali! Meu papelzinho! Coragem! Mano, até hoje eu não aceito ela ganhar! Eu dropei antes disso, hein? Cara, ela ganhou do último chefão do anime com um papelzinho que tava escrito Coragem, velho! Vai se fuder! Yuki, famoso Yuki. É, só que tava tipo numa escrita em italiana. Aí ela não sabe o que era. Aí no final ela magicamente aprendeu italiano, assim, olhando pro papel e falou: ah tá, é coragem. E é bem assim, velho. Que pariu. Segue, Dado, desculpa. Desculpa, eu tô até meio com dor de cabeça agora. Tanto que eu me lembrei. Eu me lembrei dessa porra e fiquei com dor de cabeça. Mas, tipo, o jeito que evolui a trama, envolvendo os personagens, também é muito maneiro. Eu não posso, quero falar muito, senão dá muito spoiler, mas... Sim, eu sei como é. Não, dá spoiler, por favor. Cara, a arte é incrível. A arte é muito boa. Eu ia dizer isso agora, a arte é excepcional, né? Tipo, de outro mundo. Eu enquadraria como seinen pela história, mas como... Cara, quando tu falou que botou essa porra do top 10, eu entrei no Wikipedia pra checar se tu tava errado, velho. Porque na minha cabeça essa porra nunca foi shonen, velho. Essa merda, velho. Não tem nada da fórmula Jump, velho. Olha, eu não queria falar nada, mas você me lembra a discussão que eu tive que não importa onde tu tá publicando, se o bagulho é seinen. Eu sei, mas... realmente, mas aí que tá, tu é o do time que me apoia, seu desgraçado. Tu é do time que me apoia. Mas teoricamente, o público-alvo é 13, 17 anos, cara. Cara, nem fudendo, velho. Você tá ensinando. Jumpy, Shueisha, você tá ensinando crianças de 13 anos a decepar pessoas, velho. A decepar corpos humanos, velho. Puta merda, velho. Oh, o corpo das minas é tipo fora das... por baixo das roupas, velho. O corpo das minas é tipo full carne, tripa, velho. É muito escroto, cara. Blood Led é seinen, né? Oi? Blood Led é seinen. LOL! Ah, mas ele é visualmente meio poluído. Ele é visualmente meio poluído. Ele só é estranho. Ele é colorido as fuck, velho. Sim, mas é justamente por isso ser bizarro. Mas a violência existe, cara. Tipo, sei lá. Ele é bem shonen, velho. Ele é shonen. É, sim, eu entendo. E essa fuck... Kamehameha, velho. É, nossa! No, don't remember me about that. Mas é isso aí, Bel. Claymore é pica? O mangá de Claymore é pica? Mangá de Claymore é pica. Cara, essa porra tá sendo publicada no Brasil. Então quem quer comprar, compra e coleciona essa porra. Ou não, ou se pode, porque os primeiros volumes devem ser difíceis pra caralho de achar. Tá difícil. Eles estavam tentando achar com a Nika, mas... Tá foda. Que ela comprava e me emprestava, mas tá difícil achar tá uns volumes. Ok, isso nos leva ao número 8 do Sica, é isso? Ou o meu número 9? É o meu número 9, né? Eu não sei. Tá, não, calma. Qual que é o teu 9? O meu 9 vai repetir, velho. O meu 9 é Bakuman. Tá, então é tu mesmo. É, então sou eu. O meu número 9 é Bakuman. Por quê? Eu não vou mentir pra vocês e dizer que esse bagulho tá fresco na minha cabeça. Porque não tá, tá ligado? Tá faltando coisa, mas... resumindo, Bakuman é um anime shonen da fucking Jump, mais um, blá blá blá, que conta exatamente todo esse processo de fazer um mangá, atender público, fazer um mangá impactante, ser ou não ser aceito numa revista, ser ou não ser aceito numa editora, numa publicadora. E Bakuman, então, ele segue a história desses dois caras, que eu não lembro o nome, fuck it. E esses dois caras, eles estudam juntos na mesma sala, um escreve muito bem, o outro desenha muito bem. Eles se juntam e ao dar a notícia de que iriam virar mangakás por uma certa moça que o protagonista gosta, ele acaba dizendo que, apostando com ela, que se ele conseguir publicar um mangá que vire anime, eles irão se casar. Bem isso, coisa de Japão mesmo. Isso, bem coisa de Japão. E a mina olha na cara dele e fica vermelha e diz, beleza. E aí o outro cara, tipo, caralho, a perna dele começa a tremer, velho. E aí começa a jornada desses dois parceiros, um escritor e outro desenhista, pra conseguir lançar um mangá que realmente se torna um anime a partir do seu sucesso. E caralho, velho, a construção desse anime é muito bobo, velho. É muito bom. Eu não li o mangá, mas todo mundo elogia o mangá da mesma forma como elogia a animação. O mangá, ele tem alguns arcos muito, tipo, tá, cara, I don't give a shit about this. Uhum. Tá ligado? Foda-se. Mas, o mangá, o anime é muito bom. Eu prefiro o desenvolvimento do anime por ele ser mais direto. Uhum. Eu não li. Então, diz a Hellsica. Eu? O quê? Pula direto pro anime ou vai pro mangá? Não, eu pra mim assisto anime, cara. Porque tem menos enrolação, o mangá é muito cheio de balão, é muita coisa pra ler. Verdade, tem isso. Sim. Pelas explicações do anime já dá pra... Né? Pela metalinguística do próprio anime já dá pra perceber que o balão de cada capítulo é muito grande, cara. Tipo, tem muita aba de diálogo e pouca de desenho. Tipo, aposta. Sim. É meio cheia as telas também, né? Eu não tô duvidando... Tem muita informaçãozinha dentro das telas. Eu não tô duvidando da arte do Takeshi Obata, velho, mas... Tipo, tô dizendo que realmente tem muita coisa pra ser. Não, tem muito texto. É hipertexto, não, véio. Tipo, que tem muito texto, tem. E tem arco que realmente não importa, daí, tipo, foda-se. Sim. Mas enfim, a arte é ótima, a dupla de Death Note se juntou pra fazer isso, a ideia é fresca, não existe realmente um conteúdo que tenha feito isso no Japão antes, ou depois, ainda não fizeram isso. Por mais que já tenham feito histórias baseadas em um protagonista que era mangaka ou que queria ser mangaka, tipo da Gashikashi, aquele de comédia lá que teve durante algum tempo, mas Bakuman, que mostra toda uma jornada de um cara vindo a ser mangaka junto com outra pessoa, o antecessor dele, familiar, já era mangaka, deu errado, tem várias consentimentos e desenvolvimentos por parte da trama, seguindo essa linha dele virando mangaka e casando com a moça, até a vida pessoal de cada um, sabe? E como outros personagens são introduzidos através disso, seja na vida profissional do mangaka ou na pessoal dos dois. E cara, it's good, it's pretty damn good. Tipo, eu não conseguiria colocar Bakuman mais alto do que isso na lista, mas é sim uma obra que vale muito a pena você olhar dessa década passada, porque vai ser com certeza uma das obras mais inéditas e menos repetitivas de todo quanto tipo de shonen que tu vai encontrar nessa década. É, is that damn original. Eu acho que é isso. Eu sei que tem gente aí que também botou Bakuman na lista e que vai querer falar, tipo, o Bel aí, então eu vou pular essa e deixar pro Bel falar mais depois. Beleza. Tá, agora é o número 8 dos Sicarios, do Lawrence. Vai lá, eu vou falar de um famoso da Shonen Jump, o famoso, até tem ligação com o Bakuman, que é o famoso Death Note. Que também meu 8 também. É o meu 8 também. Nós três! Nós três! É mesmo? Uh-huh. Que barbaridade! Nós três colocamos Death Note em oitavo. Pode falar aí, eu não me importo, pode falar o que você Ok, Death Note é outro anime barra mangá da Jump, lançado em... algo em torno de 2003, 2006 aí, 2003 a 2006. E basicamente conta a história desse garoto, desse adolescente aí, quase adulto, né? Depois que ele vira adulto, mas o nome dele é Light Yagami, porque eu assisti em português a primeira vez, então pra mim é Light. Ou melhor, como o pessoal geralmente conhece, que é o Raito. Raito, velho. Raito. É o Raito Yagami, ele é um garoto normal, notas boas, excelente estratégia. Garoto normal? Muito... Ele é só o melhor estudante do Japão, mano. Calma, velho. Ele é tipo, pica. Não, mas é que aí que tá, ele, isso aí é ele se transformando, velho. Ele acha um caderno na porra do pátio da escola dele, o caderno é preto, ele descobre que consegue matar pessoas descrevendo o nome. E aí ele se transforma completamente em serial killer, velho. Mas ele é inteligente e paca, velho. Sim, sim, é que tá, eu acabei de citar, ele é um puta inteligente, mas ele estuda num lugar normal de todo mundo, tipo, ele só é não, mas ele tinha ganhado... Não, ganhado não, né? Feito as provas lá do pra ver quem é o melhor aluno lá e tinha ficado primeiro, ele era o melhor. Tá, mas isso foi depois, não foi? Não, eu não me lembro, eu realmente não me lembro disso, velho. Acho que é antes, velho, acho que é antes. Não, pega caderno, começa a focar só nele caçando o jeito de matar gente. Não, não, pô, mas é aquela vez lá que... Tá, que ele encontra o L, não é isso? Que ele encontra a L na cerimônia de abertura. Ah, é isso aí mesmo. Que daí isso ele... é depois. Ô, meu, aquela cena é a melhor que tem, velho. Ele fala, eu sou o L, o cara vira do lado, você fica tipo, caralho, velho. Mano, aquilo ali é o climax do climax. O melhor momento de Death Note é esse. E você vai querer assistir pra chegar até lá. É episódio 20 alguma coisa, vai marcando. Enfim, velho. Não é possível, velho. Não, quantos é. Quantos capítulos tem essa porra aí, pessoal? Para. São 38. 38. Então é. Não, é 20. Então é 18, 17. Não, deve ser tipo 12, velho. Não, acho que não, velho. Deve ser tipo 7, 8. Porque tipo, logo não, depois que ele começa a mandar, velho. Pro 20 acontece a fatídica. Isso, é. No 20 é quando começa a saga de quem vai deitar, exatamente. Tipo. Não, vamos spoiler, não vai spoiler, todo mundo já conhece esse spoiler, mas a gente não vai dar esse spoiler. Enfim, essa obra eu acho que tem uns ups and downs. O down ali, a parte de baixo ali, né, tem altos e baixos, eu acho que o baixo da obra é o desenvolvimento posterior. Embora tenha gente que não goste do Melo e do outro lá, o Nier. Não, eu não gosto tanto, mas eu, pra mim, a parte ruim do Death Note é o final. Sim, o final é complicado, mas eles reinventaram e revisitaram isso várias vezes em filme, em live action. Não me importa, eu me importo com a obra original. Sim, eu te entendo nisso, mas eu acho que, por mais que não fique ruim, de maneira alguma, não chega nem perto de ruim, eu acho que dá um pulo do isso é incrível pra isso é só bom ou ótimo, sabe? Eu acho que quando acontece isso e o Melo e o... era Nier, né? Chegam na obra, eu acho que dá um pouco de downgrade, assim, na obra. Embora tenha vários momentos X que vão fazendo você se animar com a obra cada vez mais, sabe? Porque, assim, o desenvolvimento é muito bom, só que ele é muito linear. E existem climax X em episódios e capítulos que vão acontecendo periodicamente e vão te mantendo o interesse naquilo, sabe? Isso é uma narrativa muito boa por parte da dupla que fez. E eu acho que eu sei que é meio clichê ficar falando bem de Death Note, a gente não tá fazendo nada novo aqui. Qualquer pessoa que seja, tipo, mesmo o pessoal que é novo no mundo de anime e mangá sabe que Death Note é, oh meu Deus, puta obra, você tem que assistir, tem que ler, uma das primeiras obras que cada um, todo mundo começa e assiste e lê. Mas você realmente, realmente tem que dar valor, que é uma obra bem, bem do caralho. E por mais que tenha aquela controvérsia lá de que não devia estar na Shonen, porque não é Shonen, caguei pra demografia, se tá na Shonen nós vamos falar e nós estamos colocando aqui na lista, é o oitavo de todo mundo. Pode não ser tão foda como muita gente diz, mas é realmente uma grande obra e eu acho que vale a pena dar aí uma boa atenção pra ele. Seja um anime ou um mangá, como você sabe. Eu nunca li o mangá, eu não sei o que tem diferente. Quase nada, really. Mas tipo, pelo que eu me lembro, o mangá ele tem cenas extras no final, assim. Mostra, pelo que eu me lembro, no mangá tem uma cena extra que mostra o Nier, né, que é o N, se mostrando pro mundo naquele estelão, sabe, que é clássico de Death Note, como L. Uhum. Tipo, L não morreu, agora eu vou assumir o lugar do L, sabe? Ele assume a posição de L depois do final da história. É isso que mostra no mangá no final. Eu nem me lembro por que o que, que o Nier não tinha de bom pra ser o L, que tinha que se juntar com o outro, né? Ele... Por quê? É que um era o estrategista e o outro tinha paciência, não é? Eu não faço a mínima ideia. Não, mas, ah, sei lá, tipo, aí dá um pouquinho. Eu sei que os dois não eram perto do L, mas quando os dois se juntavam, eles oh my davam, god! Eles davam dois do L, né? É um não, dois não, eles eram o melhor. Não. Eles eram o melhor. Não, eles eram o melhor. Então, não, é tipo, melhor... não, os dois separados, um tipo, se fosse um x1 contra o L, eles iam perder, mas se os dois se juntassem, eles eram melhor que o L. Sim, e exatamente por isso que o Light foi pego no final, tipo. Eles dois se juntaram. Não, não. É que o spoiler. Não, o spoiler. Ele foi pego por causa do otário, filho de uma porra. Sim, também, mas é que tá. Esse otário foi o spoiler do Melo, né? Que o Melo deixou de morrer. Eu me lembro que tem algo assim, tipo. Ele morreu? Eu nunca. Sim, o próprio Nier fala pro. Sim, o Melo morre. O próprio Nier fala pro Light no final. Vai te fuder, velho. Tá assistindo. Não, mas é, velho. Tipo, ele fala no final, tipo, ó, se eu não tivesse tido a ajuda do Mel, eu nunca teria te derrotado. Ele fala algo assim. Ah, mas é que o problema é que, tipo, foi apresentado um dos melhores protagonistas e antagonistas de todos os tempos e, sei lá, eles não aproveitaram isso bem, na minha opinião. Uhum, sim. Não, na real, eu quero falar sobre isso. Não é que eles aproveitaram muito bem. Eles não aproveitaram o suficiente. Porra, é bem aproveitado, velho. É bem aproveitado, só não é o suficiente, mas é bem aproveitado. Tu vai dizer que o L não é bem aproveitado? Mano, ele é assim, mano. Tipo, bah, o cara criou um dos momentos mais... O momento mais triste da série foi ele que fez, velho. Tipo, porra. Daí ele morre, o outro lá caga tudo. Sim, mas ele só não é aproveitado o máximo que poderia, mas ele é bem aproveitado. Pra falar que ele é mal aproveitado, porra, senão daí a obra nem tinha funcionado. O L é pica, velho. Parabéns, vocês vão bater palma pra acabar. Ok, tu quer falar alguma coisa, Adão? Vai lá, é também teu oitavo. Ah, já falaram praticamente tudo e eu queria falar que o L é pico. Ok, isso nos leva aos... Eu tava torcendo pro L. Eu também. Mas aí eu tava torcendo pro Light. Ok. Não, mas se bem que o Light também era muito interessante, velho. Sim, não, caralho, velho. Depois que... Aquela porra daquela cena. Velho, o Light conquistou meu cocorô quando ele... Com aquela cena da batatinha, velho. Eu vou pegar uma batatinha e comer. Genial, velho. Puta merda, mano. O maluco sendo um serial killer, tipo, na frente dos caras, velho. Ô, mano. Ah, não, mas bem que ele fez cagadinha quando ele tava lendo a revista pornô lá, velho. Ele foi muito normal naquela parte. Eu pensei, o que tu tá fazendo, velho? Tu tá retardando mental? Sim, mas esse era o grande lance. Era a batalha ideológica de dois gênios, cara. Mas era o L assistindo ele? Sim, era o L. Não, mas ele não podia, não. Ele já tinha que estar one step ahead e já pensar, não, se eu fazer isso aí... Sim, mas aí é que tá, cada um ficou one step ahead em momentos diferentes. Esse é o grande lance de dois gêmeos. Ele só deveria ter feito o que ele faz normalmente, não. Devia ter comprado uma revista pornográfica. Todo mundo sabe que ele é... Como é que é? Não. Como é que é o que não gosta de nenhum sexo? Ah, é... Assexual. Assexuado. Isso. Ok, isso nos leva à sétima posição, já que a gente resetou a oitava na mesma hora. Chitori! quem começa com o sétimo? Vamos lá. Inverter a ordem. Gintama! Tu quer começar falando de Gintama? Ah, goddammit, Gintama é o primeiro. Eu vou falar de Gintama mais tarde, fala tu, velho. Então, Gintama é um bom mangá, eu vou deixar bem... Vou deixar bem claro aqui que é um bom mangá, é um ótimo mangá, um fantástico mangá de comédia. O maluco tá com muito medo de apanhar pra mim, velho. O maluco tá. Não. Que eu tive. Cara, é sério, eu assisti o anime com muito forçado mentalmente por causa da nota 9 dele no My Limit. Se ele não tivesse nota 9, eu nunca teria continuado. Isso é muito um gosto meu, porque eu não gostei dos personagens, eu não gostei do mundo que ele foi apresentado, eu não gostei, e o começo ele é bem ruim, Sim. Mas isso como ele tinha como... nota 9, né? Eu, não, vou continuar. Esse bagulho tem como ficar bom em algum momento. E aí ficou nota 9. E aí ficou nota 9, pô. Daí... Até que, tipo, eu comparo muito o Gintama com as músicas que tu não gosta de primeira. Mas depois que tu começa a repetir, tu gosta muito, isso, tá ligado? Isso eu concordo, velho. Daí, então, até que a partir do momento, o Gintama ficou muito bom. Ficou muito bom, tu se acostuma com os personagens. Hoje eu gosto muito do Ginto, que da Kagura, do Shinpachi. Uhum. E pra mim, ele foi muito, muito bom. Mas... Eu não sei, é tipo muito gosto pessoal nisso. Ele não é tudo aquilo porque eu simplesmente não fui desde cara, não amo os personagens. E os passos que o autor decidiu tomar nesses últimos momentos, do momentos shonen, desenvolvimento, que foi um dos primeiros que teve. Sim. Desde o começo, eu não gostei muito, por isso ele tá muito atrás, ele tá em sétimo. Se fosse antes dessa última temporada, eu poderia ter colocado um pouquinho acima, porque até cogitei já, em alguns momentos, botar Gintama entre os meus favoritos. Só que, né, não aconteceu. Beleza. O seu número 7, Bel? Kimi no Irumachi. Não assisti. Kimi no Irumachi. Não assisti. Yay! Mas é romance isso aí, né? Romance. É Triângulo Amoroso, né? Eu me lembro que é Triângulo Amoroso. É do Cold Seo, o autor. Da Shonen Magazine. Suzuka, Fuka. Não fala do crossover, né? Eu vou falar, velho, seu filho da mãe. Uai, mas você não me matou. Fala aí o que tu achou de Kimi no Irumachi, que eu vou te destruir em Suzuka. No Kimi no Irumachi, eu gosto muito de como desenvolve a história. A história pega desde o cara, moleque retardado no interior, e vai evoluindo ele. Até um moleque menos retardado. Moleque retardado. Ele começa um moleque retardado. Até um moleque menos retardado. Não, até um... Como é que fala? Moleque retardado. Jovem assalariado em busca do seu amor. Com o seu amor. É um negócio legal do Kimi no Irumachi. Ele desenvolve bastante anos, tá ligado? Ele bastante. Tipo, ele começa, sei lá, com 15 anos e acaba com 20, alguma coisa. Peraí. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, bem clara. Tem triângulo amoroso? Interrogação. Cada arco tem seu triângulo amoroso. Puta merda, velho. Viu? Eu sabia, velho. Eu sabia que eu não devia assistir isso aí quando saiu Não. Vamos deixar uma coisa bem clara agora, que não assistam o anime, ok? Não assistam. O anime, tipo, ele pega um arco bom, mas ele não trabalha bem lá. Mas é que, tipo, ele já é uma coisa meio diferenciada, porque, tipo, não é aquele negócio, ai, ela gosta de mim, eu gosto dele, o outro gosta de mim. Ele, tipo, ele tem desenvolvimento com as outras meninas, ele namora e eles acabam acabando e não sei o que, e drama, etc. Tipo, não é uma coisa parada. Que é um dos pontos fortes. Entendi. Sem contar que o ponto fraco da história pra mim é a protagonista. Tipo, eu escolheria qualquer uma das outras, mas convenhamos, não vou entrar em detalhes, porque senão é muito spoiler. Eu não vou poder falar do Suzuka então, porque vai dar spoiler. Tá, não, algum spoiler tu pode entregar, é só que muito pesado também não, né, velho? Isso daí tem que ver que ele assistir. É só não entrar em completo mérito, que você pode falar. Tá, e vem cá, Bel, a arte é legal ou como é que é? Vai, cara, é a arte do maluco lá que eu esqueci o nome, que fica falando. Kojiseu, tipo, todas as obras deles são muito bem desenhadas, muito bem feitas. Eu não tô reconhecendo ele, me dá uns exemplos, que obras ele tem? Das importantes que Minori Machi, Suzuka e tá fazendo agora Fuka. Fuka. Tá, vai sair o anime agora em janeiro de 2017. Sim, Fuka conheço. Quer dizer, ele tá conseguindo de ver, cara. Ah, tá, então a arte dele é boa. Sim, ela dá uma... Ah, cara, tipo, eu, pra deixar claro aqui, do trio aqui, eu sou o que menos gosta de romance, por isso que você não vai ver nada disso na minha lista. E eu até gosto de romance, mas eu completamente evito, na maior aversão, qualquer coisa que tenha, tipo, triângulos amorosos. Por isso que eu fiz essa pergunta antes. Mas, enfim, tu tem mais alguma coisa pra dizer, Ludo? Pra fazer. Não, a questão é que não é tão focado em triângulo, amor. Pode ser, tipo, mais mulheres envolvidas, mais caras envolvidos, tipo, É o cara vivendo a vida e acontecendo as coisas. Não tem traição, por exemplo. Não tem traição. Não. Acho que não. Sei lá. Tem que ler. Ah, não, de não, boa, de muito, boa. É muito difícil ter traição em mangá. Tipo, o único que eu me lembro é no Zokiana tem traição. Eu acho que eu me lembro de alguma coisa que tinha traição. Fudez! Ah, tá, mas puta merda, velho. Qual? Que? Ah, Fudez eu não consigo. Encosta essa bunda rachada lá e esquece essa merda, velho. Puta que pariu. Não, é pior que no Zokiana é traição contra o protagonista, que é mais interessante. É, então, na real, no Dog. Ele faz a traição. Ele faz a traição. Skull Days? Skull Days, ele faz a traição. Sim. Eu tô dizendo que é mais interessante ir por traição contra o protagonista, porque não é. Sei quando lá. Ele sofre o chifre. Sim. É mais legal. É, e o final é fucking busted, tá ligado? Tipo, não gosto de lembrar dessa obra, essa obra pra mim é ruim. Eu não sei. Eu entrei nessa obra sem saber que era Triângulo Amoroso. No não, meio também, dessa porra. Romance, no cara. Meio dessa porra, começou essa merda, eu pensei, velho, que saco, já tá no sexto episódio, eu não posso parar, velho. E aí eu fui me torturando até chegar no final, que tipo, me deu vontade de me matar, velho. Enfim, esquece essa porra, assim, cara. Don't watch that. Don't fucking watch that. O meu número 7 é Medaka Box. Ou Medaka Box. Tava na minha menção. Então, Medaka Box é uma obra com um artista lá que eu não me lembro o nome, mas que é bem, bem, bem competente mesmo, ele é bem bom desenhando. E é escrita pelo famoso, uau, amazing, Deus, foda, o mestre, um dos mestres da narrativa japonesa, o Nishi Oizin. Meu marido. Isso! Os caras é puta desse cara, e eu também, na real todo mundo é puta desse cara, essa é a verdade. Ele é um escritor famigerado aí pela obra Gatari Series, Monogatari Series, que com certeza alguém já ouviu falar, principalmente o pessoal que é mais chegado em anime e mangá já ouviu falar desse cara. E sim, ele é muito, muito bom com narrativa, construção de personagem, coisas assim. E ele acabou fazendo essa parceria pra essa obra da Jump junto com esse artista e criou o Medaka Box. Explicando a sinopse, tem esse colégio, e nesse colégio, que é gigantesco, é um colégio nível faculdade, assim, esteras, nível universidade, assim, tipo, gigantesco a estrutura do colégio, e é um colégio rodeado por o que é chamado de, no mangá e anime, de anormalidades, abnormals, que são essas pessoas que têm algum tipo de anormalidade, que é algum tipo de poder especial ou peculiaridade no ser humano. E conforme a obra vai se construindo a partir desse início de pseudo slice of life, você vai ter um puta desenvolvimento sobre tudo que aconteceu na escola, sobre tudo que acontece na escola e sobre todos os alunos envolvidos ali. Claro que não todos, literalmente, porque é uma fucking escola, mas por vários e vários personagens de várias e várias classes. E você, basicamente, e os protagonistas são a Medaka, que é essa garota, e o seu amigo de infância, que eu me esqueci o nome, mas ele é o único não anormal do elenco, basicamente isso. Dificilmente tu vai ver um outro não anormal. Pelo menos de início. E, cara, eu gosto muito dessa obra. Tipo, quando eu assisti o anime, eu já tinha gostado bastante. O anime, ele não é tão bom, mas ele faz um bom trabalho. Ele é animado pelo estúdio... Ele é ok, cara. Ele é ok, ele faz um bom trabalho. Ele faz um trabalho bem competente. Ele é animado pela Gainax, que é famoso por Evangelion. Obviamente não é tão bem animado quanto Evangelion, mas tem duas temporadas bem boas aí e são curtas. Então você não vai perder muito tempo. E ao mesmo tempo você vai ter um conteúdo direto, você não vai ficar sendo empurrado por fillers, porque tem pouco episódio, e os arcos são animados do começo ao fim. E embora só sejam animados dois arcos, então, né. Mas, enfim, eu acho que em questão de roteiro, cara, Medaka Box, ele com certeza não é o melhor trabalho do Nishi Oizin, até porque é meio injusto você levar em comparação o Medaka Box com o trabalho que é Bakemonogatari, até porque a mídia é diferente. Ele teve que fazer um roteiro de mangá, sendo que roteiro de Bakemonogatari é adaptado depois de escrito por extenso, é uma fucking light novel. Mas Medakabox tem sim um bom roteiro, cara, e os personagens têm sim uma boa escrita, e os diálogos são... E os diálogos em si sempre são muito bons. Na verdade, deixa eu só botar aqui que Monogatari é uma novel, não uma light novel. É dois. Como assim? É uma novel, light novel é diferente. O que é diferente? Ainda é uma escrita por extenso, caralho. Sim, eles são tipo um livro, mas eles são diferentes. O formato é diferente, velho, mas são dois livros, pô. Deixa eu tentar agora voltar pro meu raciocínio, porque eu me perdi um pouco. Os diálogos, né? Eu parei nos diálogos. Os diálogos são bem fucking escritos. Eu assisti todos os dois animes e depois do anime eu fui pro mangá. Eu li essa parte por cima, que é a parte que o anime adapta, e depois li até a saga, até o final da saga do Misogi, do Kumagawa, que é que é o vilão mais impressionante da série, de longe, e um pouquinho depois. Basicamente, Oi? Isso, o Good Loser, Kumagawa, que aparece no final do anime. Aquele personagem é demais, velho. Ele é tipo o Coringa do Nishiuizinho, assim, mano. Ele resolveu fazer um Joker e ele fez o Kumagawa. E o arco dele, que só vai ver se tu lê o mangá, é muito bom. Tipo, muito, muito bom. Um pouco depois disso eu parei, e eu só fui ler depois na reta final. E eu acho que, por eu ter lido pouca coisa... Eu acho que não só a arte, mas a forma como as batalhas são desenvolvidas e como o roteiro é desenvolvido te dá um ar mais fresco do que qualquer shonen que você vai ler entre Bleach, Naruto, Katekyo ou coisas assim, sabe? Ele me deu uma refrescância em como os arcos funcionam na mecânica que me lembra tipo Gintama, sabe? Você não vai pensar, nossa, eu vi isso de novo, sabe? Um personagem... tendo uma luta contra ele mesmo pra conseguir um poder pra vencer cara X, sabe? Os personagens que são fortes porque sim, e você sabe desde o começo que eles são fortes. O equilíbrio disso é bem feito, e pra ser sincero, eu só gosto muito da arte, eu fico lendo aquelas páginas, eu fico pensando, os olhos são muito diferentes, os rostos são muito legais, e eu quero ler, sabe? Eu leio e eu quero continuar lendo pra saber o que vai acontecer. Pra conseguir ver mais daquilo, pra conseguir ver mais daqueles personagens. Tem um pouco de fanservice, o que suits me pretty well. As batalhas são bem fluidas. Nem tudo é um mar de rosas. Tem ups and downs com a maioria dos Battle Shonens da Jump. Mas é uma experiência bem, bem bacana de você assistir o anime. E se você gostar do que você viu, você vai pro mangá. Que até o arco do Kumagawa, eu te garanto que tu vai ter uma puta experiência. Porque o arco do Kumagawa é foda. Foda. Depois, o resto dos arcos, nenhum chega nos pés, mas alguns são bons, outros nem tanto. Tem romance? No final, os dois protagonistas pseudo ficam juntos, então... Valeu pelo spoiler. Mas vai te fuder, velho, tu perguntou se tinha, mano, na próxima eu vou dizer não. Eu assisti a primeira temporada deles, e assisti o primeiro episódio, a segunda temporada, e eu não continuei, não porque era ruim, mas por falta de interesse. Uhum. A segunda é muito boa. É, diz que é bem melhor. Sim, a segunda é bem melhor que a primeira. E ele vai, é tipo assim, Medaka começa em ponto X, sobe pro Y, sobe pro Z, e depois cai um pouco, mas se mantém numa média bem legal mesmo. Isso é agora número 6 do Bell, do Beru. É meu? É. Na verdade é meu. Ah, é, do Sika, desculpa. Calma aí, campeão. O meu número 6 é Suzuka, da Magazine Shonen, Magazine, na verdade. Uhum. Que é do mesmo do Kouji Seiyu, que o Bell estava falando antes, do Kimi no Urumashi. Tu falou que ia quebrar o Bell, velho, seja gentil. Porque... Olha, simplesmente Kimi no Urumashi, ele tem um problema, que foi o dinheiro. Uhum. Deixa eu continuar fazendo aqui, deixa eu botar um monte de episódio, capítulo, que não importa pra nada. Uhum. E basicamente o que Suzuka quebra, que Kimi no Urumashi, ele destrói no meio, tipo, chuta a bunda, tá ligado? Uhum. É o final. Que é tipo, é muito superior. Ele é mais direcionado, ele não tem tanto harem que Kimi no Urumashi, ele é mais centrado a um personagem só. E o final, cara, ele tipo. Cara, eu não tem como eu não posso falar, porque é spoiler, tipo, o final é muito bom, ele mexe com um negócio muito, muito interessante, que é a namorar enquanto se é adolescente, cara. A tipo, vida, é, né, cara? Muito interessante. É, tipo, cara, é muito bom o final de Suzuka. É muito bem escrito. E tipo, e agora tem a continuação, entre muitas aspas, que é o Fuka, que é tipo meio que uma continuação de Suzuka. É o seguinte, se passa no mesmo universo? Eles são ligados, todos as três séries. É tipo, não tem como o cara falar sem dar um full spoiler do bagulho, né? Ah, tá, mas são interligadas, então são no mesmo universo. Sim, todas essas obras são no mesmo universo. Entendi. Bacana, velho. Você ganha um feedback por ler tudo. Sim, mas se for pra pegar um Leia Suzuka aí, foda-se. Tá, então Fuka não é tão bom? Não, Fuka é muito bom, velho. Fuka é muito bom. É, só que o problema do Fuka. O problema. Já vamos emendar aqui, vamos. Vai. Fala tudo. O problema do Fuka é que ele já teve o seu momento grandioso. Não vai ter mais, eu tenho 100% de certeza, já teve o seu momento grandioso. Foi. Me pegou de surpresa, não vou mentir. Eu pensei, meu Deus do céu, esse cara é um fucking gênio. Uhum. É claro que agora já acabou, só vai ter, tipo, só vai cair. E vai ficar num estável do nível dele, das obras dele, tá ligado? Vai ficar tipo. É, exatamente, vai ficar exatamente a mesma coisa. Mas, tipo, teve uma parte aí que eu pensei, meu Deus do céu. Não, aquela parte é sensacional. Tipo, what the fuck, cara? Eu nunca esperava uma coisa daquelas. Mas realmente depois não tem muito o que esperar. E engraçado que foi tipo do nada, né? É sim, é realmente. Tipo, what the fuck, da onde o cara tirou essa porra, velho? Só que depois. Eu tô lendo, tô até bem atualizado com o mangá. Ele é tipo, se tu gosta das obras dele, tu vai continuar lendo, mas não é nada de anormal. Uhum. É bem pouco audacioso, só vai no limite ali até o final. É, ele foi bem audacioso no começo. Esse foi o problema. O negócio é que ele não tem como ser mais audacioso. Ele, tipo. Ele fez o máximo possível. Ele... Sim, exatamente. O que você pode fazer numa história? Ele, tipo, chegou no máximo. Ok, isso devia ter acabado ali. Isso ele acaba a história, na moral. Isso nos leva ao sexto do Bell. É, eu vou apanhar, mas... Ichigo 100%. Uau, Ichigo... Ichigo Kill New. Ichigo 100%. 100%. Caralho, eu até hoje quero entender como é que os japoneses têm língua pra falar Ichigo no nome japonês. Que é Ichigo 100%. Tipo, é muito difícil falar a palavra do 100% em japonês, cara. Vai se fuder com esses caras. Ele já ganhou uma nota por isso. Vamos lá. Tá, vai, é, beleza, já ganhou uma nota por isso. Pode falar. A sinopse é. Isso aí tem anime, né? Só pra me lembrar, isso aí tem anime, né? Sim, mas não tem, mas é bem ruim, velho. É bem ruim. Não, tá. Não precisa ver, não. Beleza, vai lá. O menino Manaka estava gastando seu tempo no terraço. Eu me lembro que eles fazem piada em Gintama sobre isso. Desculpa, velho, não vou atrapalhar mais. Até que, de repente, cai sobre a sua pessoa uma moça teoricamente bonita, uhum, com uma fucking calcinha de morango. Aê! Shonen Jump, eu amo você! Ei, de novo, velho! De novo, velho! Ah, não, me apaixonei. Sai daqui. Exatamente. Só que. É por isso que tem Ichigo. Pra quem não sabe, Ichigo nos kanji japonês significa morango, velho. Vai tomar no teu cu. Ah! Mas nesse momento que ele começa a se apaixonar por essa menina. Opa! Alô? Caiu o Bel. Voltou, velho. Se apaixonou pela menina. Isso, continua. Então. Só que nesse momento que ele se apaixonou por uma menina que ele não sabe quem é. Uhum. É, ele não sabe quem é, essa parte é importantíssima. Mas caiu do céu, aê! Ele começa a ser... Basicamente o cara mais popular da escola. Caralho, hein, velho. Sonho. A moça mais bonita corre atrás dele. A teoricamente, com um corpo melhor, começa a correr atrás dele. Olha, vamos deixar bem claro que tem um desenvolvimento nisso, não tem? Eu não me lembro exatamente como então, que acontece. Então, é tipo um Tolove Ru. É tipo um Tolove Ru, só com desenvolvimento. Não tem, nem perto. Ah, tá, beleza. Tipo, tem os flashes de calcinha e tal, mas não é, tipo, esparrado. É que Tolove Ru também não era tão pesado, ficou depois do Darkness, porque o Darkness não, era, tipo, fucked up. A questão não, velho, mas mesmo o normal é bem pior do que o vídeo. Ah, beleza, nice, gostei. É tipo, os lances que eles mostram é bem sutis, tipo, a moça faz um movimento e aparece um pouquinho só, não é escancarrado. Entendi. Mas o desenvolvimento amoroso dele com as personagens em volta dele é muito interessante. E tem igual no Kimi no Mate uma evolução do personagem. Ele, tipo, ele começa um moleque no ensino fundamental e passa pro médio. Então a vida dele vai evoluindo e tem aquela questão do que ele quer ser, do que ele quer fazer, como que ele vai levar seu clube, pra que ele vai ter... Ele tem um clube, é isso? No meio do caminho ele cria um clube, mas... Tá, mas não é uma... Não é um spoiler muito... Não vai influenciar tanto na história. Entendi. É tipo... Tem essas questões da vida e... cada espaço que é, cada personagem, cada heroína que quer deter esse protagonista tem com ele, também são muito bons as cenas. Então, se você tiver tempo, leia. Eu gostei tanto que comprei. Tá. Já tem fim, então, esse mangá? Já. Tipo, o final é bom? Deixa eu ver, terminou em 2005. É de 2002 a 2005. É 19 suave. Volumes só. Suave. Tem até. Tem publicação no Brasil isso aí, não tem? Tem, o famoso Morango 100%. Sério que eles traduziram pra Morango, velho? Sim. Tá 100%. Caralho, não, mano! This is so stupid, velho! Uau! Isso aí é tipo pegar The Godfather e fazer tipo o padrinho, E o mais importante, o final me agradou muito, muito. E por isso que fez comprar. É tipo, a história é muito boa. Gosta ainda. Olha, eu não vou falar nada. Oi? Tá na tua lista? Tá na tua lista, Chica? Tá na tua lista? Não vou falar nada. Tá, não. Vou ficar quieto aqui, velho. Tu não gosta de tipo 100%? Vou ficar quieto aqui. Tá. Ok, já foi o sexto dos dois, né? Já. Sonotori. Sonotori desu ne, let's go! Meu sexto... O pessoal... Quem me conhece sabe que eu gosto dessa porra, mas eu estou me referindo... Não, eu estou me referindo ao mangá de The Gray Man. O Homem de Cinza, não teve muita justiça no mundo das animações, os animes dessa porra não são muito bons, mas o primeiro é assistível, o primeiro anime que tem 103 episódios, e a segunda temporada, a segunda temporada é melhor que a primeira, mas só dura 3 episódios e não adapta tudo que tinha pra adaptar. Mas enfim, essa obra é complicada porque o autor, Akatsura Hirano, ela sofreu muitos problemas, ela tem uma doença na mão dela. E conforme a publicação dessa obra, principalmente depois da saga lá, da invasão da Kuro no Kyodan, ela começou a ter problemas pra desenhar e teve que começar a entrar em hiato direto e... Então, mas por que ela não pede pra alguém desenhar? Porque o traço dela é muito bom, cara. É, exatamente. Certeza que tem 325 bilhões de japoneses que conseguem desenhar igual ela. Descopia aí, seu filho de uma prostituta. Será, velho? Não, eu imagino certeza, que sim, velho. Mano, mas não sei, mano. Não sei mesmo porque ela faz isso. Do jeito porque que ela não, desenha. Ela trabalhou em... Ela fez a arte dos designs daquele anime elástica, o Valbrave. Valbrave é ela que desenhou, meu. A mina é tão pica que ela mudou o traço e desenhou de outro jeito, velho. E Valbrave é bom, é o único mecha do Sunrise que é bom. Nos últimos anos, tirando o Gundam. Vai dizer. Eu já não tenho conhecimento, né? Vai dizer, outro vai me dizer que aquela porra lá, como é que é o nome daquele negócio lá? A Cross End é bom, velho. Cross End. Olha, agora não. Beleza, voltando pro meu raciocínio, The Gray Man, ok. Depois de hiatos e todos os problemas que eu acabei de citar, The Gray Man é uma obra que já tá há bastante tempo aí na publicação pela Shonen Jump. Foi transferida para uma revista, que também é dela, um pouquinho mais adulta, coisa de leve. E conta a história de Alan Walker. Caralho, velho, olha esse nome, Alan Walker. Quem que é só dessa porra? Esse nome é muito da hora, velho. Alan Walker, que ele basicamente ele é o... Ele é o andarilho, viado. Ele é o andarilho. Ele tem cabelo branco, mano. Ele é pica, velho. Enfim, The Gray Man é essa obra situada nesse universo, nesse mundo com exorcistas. Algo que é bem comum e clichê hoje em dia. Mas back then, quando The Gray Man começou isso, não tinha muita obra com esse tema. E ele conta a história desse Alan Walker, que tem um Black Past, que não é contado pra você. Ele tem um passado negro, que no começo não é contado, isso é desenvolvido depois. E ele tá a caminho da Kuro no Kyodan, que é a instituição ali dos exorcistas, porque ele quer se tornar um exorcista oficial. E é basicamente isso, ele é um cara com o desejo de acabar com os Akumas, né, que são os demônios, exorcizando eles e conseguindo trazer uma paz. Ele é um cara positivista, um cara que acredita na paz. Ele é tipo hipster, velho. E tem todo um desenvolvimento em cima disso, não só do universo, como dos personagens e dele, a partir dessa premissa. Mas essa é basicamente a sinopse. Bom, vamos lá. Começando. A arte de The Gray Man é muito pica. E, velho, o Bel mutou o microfone, velho. Oi, ei. Por que tu mutou o microfone, porra? É porque o moleque tava gritando aqui. Ah, tá, desculpa, velho. A arte de The Gray Man é muito, muito foda. O Bel já falou, mas eu quero só ressaltar, velho. A Katsura é uma mulher que entende de desenho, cara. Tipo, ela desenha muito bem e todo o personagem dela é muito diferente um do outro, cara. Ela faz bom uso da obra, ela faz bom uso dos ambientes. Ela desenha bem, ela faz os personagens, todos eles têm uma característica muito forte visual, e você consegue se apegar ao visual deles, sabe? Eu não acho que ela seja uma puta roteirista, então um dos upside downs é que muitos personagens não são tão legais, tipo o Lavi pra mim é um bosta. Não, mas... Lavi era pra ser o melhor personagem. É, ele era, mas não Lavi. Foi. Lavi é aquele cara de cabelo vermelho que tem uma marreta. Isso, o martelo. É o rival do cara? Que rival, velho? Melhor não, amigo. Véio, ele era pra ser tipo um suporte, só que ele tem um character design pra ser um cara muito foda, mas ele não é. Eu sei quem é. É tipo qualquer personagem secundário de Bleach. Isso. É tipo o discípulo do veinho, né? Isso, é. Isso. O Bookman. Tá. Eu não acho que ela sabe escrever personagens muito bem, mas ali a triade da Lina ali, do Allen e do... Ai, como é que é o nome do espadachim, velho? O Kanda, eu acho que eles... Essa triade, ela produz muito bem entre as sagas. E, cara, é uma obra bem audaciosa, assim, sabe? Ela tem momentos tensos, desde o início até o final da publicação aí, que entrou em hiatus de novo. A história é bacana. Ela meio que começou a se atropelar, né, nos últimos anos aí da obra. Mas ela se manteve muito consistente no decorrer da década. Trouxe coisa nova pra mesa da Jump. Mesmo usando um pouco da fórmula, não é aquele total clichê que as pessoas estão acostumadas. Let me think about something. Desculpa, eu acabei de chegar aqui, eu tô até com dor de cabeça, porque eu vim pra cá. Ele tem cabelo branco. Já falou. Ele tem cabelo branco. As lutas são muito bons. As lutas são legais. Bem feitos, visualmente. As lutas são picas, velho. E, tipo, muita coisa, muita sacada ali é ótima. Só que tem uns. O que me deixa decepcionado é que a animação, nem na primeira nem na segunda versão, souberam aproveitar disso, sabe? As animações são todas travadas nas horas das lutas e não tem mobilidade nenhuma, sabe? Tipo, eles realmente dificilmente fazem as cenas funcionarem. Mas, cara, eu acho que The Gray Man, tirando os personagens, tem um enredo da hora, tem uma proposta da hora, um visual da hora. E não só é um bom shonen, como também tendo sua própria fórmula, sabe? Ele não se prende a todo aquele fluxo da Jump, sabe? Que tipo, tem um cara... Começou lá em Dragon Ball, sabe? Tem o cara, aí tem o rival do cara passa pro outro lado, derrota um, passa pro outro lado. aparece um novo vilão, você derrota um, passa pro outro lado. Tipo, ele não tem nada disso. Aliás, The Gray Man, ele é um dos shonens mais sombrios da última década, se parar pra pensar, cara. Ele tem umas sacadas bem sombrias. Aquele momento depois do ar. Depois de Claymore. Isso, é, depois de Claymore. Cara, ele tem aquela hora que o... Não vou spoiler muito tarde, mas aquela hora que o... Depois de Death Note. Deadman Wonderland também. Tá, mas Deadman Wonderland não é Shane? Não. Nem fudendo. É, sério isso? Nem fudendo! Nem fudendo! Não, se o cara parar pra pensar, ele é bem shonen. Ah, velho, mas... Puta merda! Tá, mas isso... Ele só, ali... tipo, ele tem sangue, basicamente. É, aquele gore visual ali é só pra fazer grau, então. Porque... Mas enfim, eu... Mas só porque tem sangue não quer dizer que seja necessariamente sombrio, tá ligado? Sombrio é baseado em... É, isso. Sombrio é baseado em atmosfera, sabe? A atmosfera que faz. Cara, quando você para pra lembrar em cenas, tipo... O Tiki-Miki pseudo matando o Allen, tá ligado? Cara, aquela cena pra mim é incrível, velho. Spoiler? Tipo, é spoiler leve, sim, mas como a gente falou, a gente só não vai entregar o outro. Ah, não me lembro, mas foi foi quando o Allen virou o Crown... Antes do Allen virar o Crown Clown. Um pouquinho antes. Eu não sei o que é isso, velho. Crown Clown é a arma dele que ele vira um palhaço branco depois. Mas antes disso era só o braço. Spoiler. Ah, mas vai te cagar, velho. Para de ficar perguntando então, mano. Enfim, essa cena do Chiquimique, por exemplo, é foda, é ótima. E eu aconselho você a ler o mangá. Se você não gosta de ler mangá, assiste o anime, não é tão bom. Mas vai quebrar um galho e você vai entender o que eu tô falando nesses momentos X do ápice que tornam o enredo, tipo, totally worth it to follow. Eu acho que é isso. Eu vou ter que fazer um puta corte por causa desse meu mute na merda do microfone. Ah, assim que... Puta silêncio. Sim, velho. O quinto do Sicarius. Naruto. Naruto. Yeah. Caralho, velho. Eu achei. Quando você falou que ia pôr Naruto na lista, eu achei que você ia colocar mais embaixo, velho. Mas Naruto é tipo um dos meus mangá favoritos, velho. Cara, eu sei que tu gostava, mas. Tá no top 3, mano. Cara, eu sabia que tu gostava, mas não sabia que era um dos teus favoritos. 10 de 10, eu falei uma coisa pra falar. 10 de 10, tô Love Ru, velho. Cara, eu tinha 12 anos de idade. Baita Naruto. Não, mas olha, exato. Olha, vamos falar sobre Narutão. Vamos falar sobre o famoso Naruto que queria se tornar o famigerado Hokage, velho. Vamos lá. É aquele negócio. Quando tu assiste o negócio, tu gosta. Tá ligado? Tu assiste o negócio, tu gosta dos personagens, tu gosta do mundo que ele tem. Tá ligado? Os ninjas, os caras fazendo os bagulho com a mão, tá ligado? Eu sei, meu Deus, cara, esses caras são foda, velho. Foi isso que me fez começar a assistir anime. Na verdade, eu fiquei, tipo, só em Naruto por muito tempo. Tá, então, peraí. Tu tá admitindo que tem um senso nostálgico por cima do teu julgamento? Cara, mas foi, tipo, o primeiro anime que eu realmente procurei. Vocês estão escutando isso? Tô escutando. Não, vocês escutando os fogos de artifício, não sei? Não, tá. Não. Tá, foi o primeiro anime que eu fui procurar, porque não passava mais no SBT, eu chegava, sei lá, nos 50 episódios e parava. Sim, eu queria saber o que acontecia naquela porra, velho, filho, uma prostituta. Tá, mas daí... peraí, agora me veio uma pergunta. Esse é o quinto lugar, Naruto? É o Naruto clássico ou os dois juntos? Não, é tudo junto, velho. Tudo junto. Tudo junto, beleza. Daí eu fui procurar e tipo, é o que eu falei antes, cara. Desde o começo, é uma coisa que, tipo, não me aconteceu com One Piece, não aconteceu com o Gintama, não aconteceu com o Bleach, que eu gostei, cara. Eu gostei de verdade mesmo, gostei dos personagens. E eu comecei a assistir. É claro que, tipo, até eu sei que no Shippuden aconteceu algumas coisas que, tipo, foda-se, caguei. Principalmente na parte da guerra, que caiu bastante. Teve a parte de ficar ressuscitando todos os personagens, tem a parte que o Kakashi morreu, mas ele não morreu. Uhum. Que eu fiquei pensando, filho de uma puta, mata esse cara de uma vez pra ser foda. Teve a parte do Neji que ele morreu, ninguém ligava. Mas ainda assim, na parte final em si... Eles deixaram de matar o Kakashi pra matar esse Zero à esquerda aí, velho. É, sim. Tá, mas tipo, na parte final em si, na parte do Naruto lutando com o Sasuke, com ele e o Sasuke voltando, etc. Tipo, não, eu já tava esperando aquilo e eu achei bom. Eu não esperava que, tipo, na minha visão, o melhor possível seria o Naruto morrer. Uhum. Vou mentir. E daí o Sasuke seria, oh my god, ele morreu, agora eu vou tomar conta da vila. Uhum. Não aconteceu isso. Uau! É audacioso isso aí, velho. Pesadão, velho. Pesadão. mas ainda assim é uma obra que, tipo, nossa, nossa, eu gosto muito. Eu me lembro que eu voltei várias vezes pra assistir. E, cara, eu gosto muito dessa obra, eu gosto muito da Naruto. Eu quero tomar a voz aqui, se não te cortar. Vai. Eu sou um cara. Eu sou um cara famoso aqui pelo pessoal do fórum, então eu tô fora. Calma. Eu sou um pessoal famoso aqui dentro e fora do fórum. Fora do fórum. Por ser hater de Naruto. Mas eu tomei a voz. Eu tomei a voz aqui pra falar os ups de Naruto. E por favor, seja no mangá ou na animação, assistam o Naruto clássico. It's that fucking amazing. It's pretty damn good. It's fucking damn good. Você vai assistir e vai ficar pensando: caralho, que demais, velho. É, tem os... Não, mas os filler eles vêm depois da luta contra o Sasuke. Então isso aí vocês esquece. Não, mas tem filler também. Tem? Acho que não, velho. Se for, é tipo coisa de um ou dois episódios. Sim, exatamente. É, então, é, whatever. Mas, sério, até a luta contra o Sasuke você pode assistir que você vai ter uma fucking great shonen experience. Porque Naruto eleva aquela fórmula que já tá há anos aí, já tá começando a encher o saco ao máximo. É que nem o até a Soul Society de Bleach. Naruto clássico eleva essa fórmula ao máximo e os personagens são memoráveis. O Neji, que a gente acabou de dizer aqui que não valia nada, no Hajime é foda, é pica, é bem trabalhado, não é aquele lixo. É foda, velho. É, não é aquele lixo que ele vira no Shippuden, que você nem lembrava mais que ele tava no elenco, aí ele morre e você fica tipo, ah tá. Pode crer, velho. Mas, cara, o desenvolvimento é incrível, os personagens são todos memoráveis, as lutas são boas, a animação, por mais que seja meio, como eu posso dizer, duvidosa, até porque além da qualidade meio duvidosa, tem toda aquela questão das polêmicas por plagiar a cena, por fazer por... Ah, mano, plagiar a cena. Sim, né? Velho, na luta do Neji, eu nunca vou me esquecer. Mas o Naruto luta... saiu antes que Cowboy Bebop, não saiu? Não! Nem fudendo, velho! Nem fudendo! É de Cowboy Bebop, né? Sim, a cena do... um dos segmentos da luta do Neji contra o Naruto. Cara, aquilo ali é a cena cópia escarrada do filme do Cowboy Bebop. Ah, mas isso acontece em vários animes. Sim, eu sei, mas... Mano... Mas não num nome tão grande. Já comparou com o mangá? Ah, não sei. Mas mas aí é... Mas é o que eu tô dizendo. O anime não é culpa do autor. O anime é culpa do estúdio. Tipo, não muda o fato de que é ruim, cara. Tipo... velho... Shit, tá ligado? Mas a animação em si, se você ignorar esses probleminhas de animação, você vai ter um bom conteúdo em si, porque a base é boa. A base do Naruto clássico é boa. Naruto Shippuden tem... não vou falar dos pontos negativos, acabei de falar que não ia fazer isso. Naruto Shippuden começam a aparecer ups and downs cada vez mais frequentes conforme você avança, mas ainda assim tem momentos X de Naruto Shippuden que vão ser bem legais. E eu aconselho a só ler o mangá, porque a partir do Shippuden a animação fica a little bit too much, porque tem muito filler, atrás de muito filler, atrás de muito filler, e você nunca mais vai cansar de ver filler. Você pode pular, mas toda vez que tu chegar em algum filler, tu vai ter que pesquisar em algum lugar quanto tempo aquele filler dura. Mas só botar filler lixo aí, cara. Pois é, e nem preciso dizer que a qualidade desses fillers são de ruins pra péssimo. ainda assim, se você não gosta nem um pouco, não consegue aguentar ler mangá, você vai ser obrigado a assistir e você vai ter ainda alguns momentos bons. Enfim, isso é o que eu tenho de legal pra dizer. Ah, mas isso daí é tipo, tá, tu não gosta de ler mangá, tu assiste o anime, se tu gostar, continua, se não gostar, não é, fazer, né, a vida, né? E pode xingar os filler mesmo, porque esse estúdio, cara, a Pierrot é um dos estúdios mais antigos do Japão. Os caras adaptaram Yu Yu Hakusho, velho. E os malucos, em pleno ano 2000, eles não têm... Não entra em mérito. A Perro gosta de cagar. Opa, cortou. Tu disse que a Perro gosta de cagar, né? É, velho. Mas o Yu Hakusho não é tão ruim, e o Yu Hakusho é bem nova. É, mano, mas era, não tinha nada pra comparar na época, esse era o grande lance. Mas então, velho, a questão que o estúdio não evoluiu. Exato, isso mesmo, exatamente. É o mesmo problema da Toei Animation. Porra, mas eu acho que Toei Animation, ele é bem animadinho, né? Mas é uma das melhores coisas que a Pierrot já fez. Tu tem noção do que é isso? Tu chegar e dizer que uma das melhores coisas que a Pierrot já fez foi Tokyo Ghoul, velho. Fight Tokyo Ghoul, velho. Que é bom, velho. As lutas de Bleach são muito boas, velho. Não. Pra mim é melhor que os top 3, de todos os top 3 da Jim. Será? Eu acho que não. Ah, não, mas cara, julgando que cara, o. Mas One Piece é outra bosta, velho. One Piece é outra bosta, a animação, velho. Esse é o problema. A gente tá comparando nota 2 com nota 2, velho. Tipo, mano, é Pierrot versus Toei, sabe? Os dois estúdios que estão lá desde sempre e não evoluíram at all, velho. O Toei, velho, é um estúdio, tipo, que tem muito fã, velho, que tem muita história. Cara, tem autor de mangá que procura esse estúdio só pela história. Meu Deus, eu assisti Dragon Ball quando era criança e eu preciso que esse estúdio anime minha obra. É, o que que sai? Isso aí é uma bosta, velho. Só uma bosta. Não, mas o Naruto versus o T, que foi um OVA de um episódio de 6 minutos, foi bem animado, hein? Não queria falar nada. Ah, então, é aí que tá, velho. Se eu te falar que um filme, que um dos filmes de Naruto é bem animado, tu acredita, né, velho? A minha rola. Os caras cagam dinheiro e não fazem a porra da animação, velho. Pior que eles ganham muito dinheiro. Exatamente, esse é o mais revoltante. É um estúdio. Mas é que, tipo, eles estão ganhando dinheiro, por que que eles têm que mudar? Por que que eles têm que gastar mais? Não tem porquê, velho. É, não tem porquê, mas eu não vou parar de reclamar por isso. Não vou parar de reclamar por isso. É decente pra ganhar mais dinheiro. Não vou parar de reclamar por isso. É a mesma lógica do tipo, bah, sai Assassin's Creed todo ano. Vou deixar de reclamar só porque os caras ganham dinheiro e continuam fazendo. Caguei, vou continuar reclamando. É meu direito de dizer que essa porra é uma bosta, velho. Não gostei de dentro do cu, isso aqui está do lado. A melhor animação recente do Pierrot é o Osomatsu, só falando. É. E isso que o Osomatsu nem é nada demais, é um monte de boneco chibi, velho, num fundo colorido. Meu sobrinho desenhou o Osomatsu, velho. Algumas coisas. É, algumas coisas de Osomatsu, meu sobrinho desenhou. Enfim, eu falei os ups aí de Naruto. Desculpa. Não, mas o Yu Hakusho não é bom. Vamos para a próxima. Esse era o número 5 do Sika, né? É. Agora é o número 5 do Bell, vai lá, velho. Então, meu número 5 vai ser bem rapidinho, porque tem no top de alguém, então... meu número 5 é Beck. Tem no meu também, tem no de nós três. Então. Tá, a gente vai falar tudo agora, não? Não, eu e tu tamo no topo, então deixa pra depois. Beleza, deixa vocês falarem melhor, então. Tá, pode falar, fala a sinopse, hein. Beck é pica. Tá. A sinopse é boa, hein. Falem. É melhor deixar pra tudo junto depois, cara. Fala tudo junto depois. Tá, então o teu número 5 é Beck. Tu quer deixar pra falar junto comigo depois? Uh-huh. Junto comigo consiga. Tá, então. É porque você tem mais coisa pra falar do que eu vou falar. Eu não sei se eu tenho coisa pra falar. Faz muito tempo que eu li essa porra. O meu número 5 é Hunter x Hunter. Ah, que nojo, velho. Eu posso desconectar aqui? Me deixa em paz, tu tem Naruto no 5, vai te fuder, velho. Tá. Hunter x Hunter. Né, Sicários? O que dizer sobre essa obra? O Yoshihiro Togashi, que é o autor de Yu Hakusho, depois de um tempo... É uma merda. Tá, continuando. Depois de um tempo, decidiu fazer uma obra superior a Yu Hakusho. Que parabéns. Realmente. Vai te fuder. Que realmente evoluísse com o tempo. E essa obra foi Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter, que nem o pessoal conheceu aqui no Brasil. Eu assisti a original de 98 na Rede TV. Depois de velho, eu fui assistir o remake e eu assisti algumas coisas do original. Fora de ter lido alguns capítulos perdidos do mangá. And that shit is pretty damn good, man. É outro. Anime barra mangá que eleva a fórmula ao máximo. E ao mesmo tempo eu sinto que a fórmula Jump não é tão presente em Hunter x Hunter, o que é sensacional, velho. Tipo, por mais que tenha aquele huge upset, porque tipo, o pessoal costuma gostar, mas eu odeio aquela cena do Gon indo crazy no final da saga do rei. Não sei se alguém já assistiu essa parte. Não, realmente. É, aquela parte dele indo full overpower é tipo o pior momento de Hunter x Hunter, na minha opinião, assim. O pessoal qual, o quê? Tu assistiu todo Hunter x Hunter? Ah, que ele fica cabelo comprido? Isso, that shit's fucked up! Eu dropei no 40 e poucos, mas eu conheço essa parte. That piece of shit, man, tipo... enfim, as animações, a de 98 até um certo ponto, e o remake... São amazing, o estúdio, acho que foi o Bones, não tenho certeza, foi a Madhouse. ele fez um trabalho incrível com Hunter x Hunter e, a adaptação está ótima. Tanto em dublagem, arte, direção, cenas, lutas, está tudo muito bem feito, cara. O roteiro... Ah, mas essa parte do cabelo grande é o momento shonen. Tem um momento shonen. Isso, e cara, é horrível essa porra. Não, desculpa, é mas é ruim, velho. Não é bom, não, mano. É um cara deve going super power. Ah, eu não sei, velho. É que eu acho que todo mundo tem o seu momento, quero ser o Superman, sabe? É aquilo ali tem é o que momento. Ser, velho. É, sei lá. E basicamente Hunter x Hunter conta a história do Gon, que é esse garoto que quer se tornar um hunter, né? Um caçador e tal, porque hunter é essa pessoa que caça animais, monstros, outras pessoas. Tem toda uma definição na introdução lá. E ele se junta com a galera dele, que é o Killua, o Leorio, I don't fucking remember, e o Kurapika. E eles vão nessa jornada pra se tornarem hunters oficiais e tal, que é uma coisa que dá dinheiro, dá recurso, daí blá blá blá. E aí tem todo o arco shonenístico deles se formando a isso, até um desenvolvimento maior, porque cada personagem tem uma motivação pessoal, e cada personagem tem um objetivo... Fora os próprios vilões, né? Ou personagens duvidosos aí em questão de etnia. Eu acho que eu só preciso citar uma cena pra vocês entenderem de como o filming, como a temática de Hunter x Hunter segue de uma forma diferente da fórmula. O Killua arranca o coração de um cara com a mão, velho! Com a mão! Nada é mais. Vai bater o que? Nada demais. Tu olha na minha cara aqui e diz que nada demais. Nada demais por quê? Tu vês, Naruto? Tu vês? Tu olha na minha cara e diz que vês, Naruto? Mas eu assisti e pensei, tá, o Killua é o personagem mais legal e o Gon é retardo mental, o outro exatamente. Ali, o cabelo, é um caguei pra ele, o outro ali, mais caguei mais ainda pra ele. Me diz se um vilão, se aparecesse um vilão em Naruto que te convencesse que ele é mal fazendo isso. Não aparece. O vilão que o Madara aparece e diz que é mal porque ele é mal e pronto, é maldade. É tipo, é mana do corpo dele, sabe? Velho, o maluco é um assassino. Ele não me faz pensar que ele é do mal. Sim, mas aí é que tá. Mas ele te. Mas ele consegue te convencer com essa cena de que ele é realmente um assassino. Porque fica claro, é um assassino. Mas você. Whatever, mas é mais fácil tu fazer o quê? Tu olhar pra um roteiro onde a pessoa olha na tua cara, na tua tela e diz que é um assassino, ou uma temática numa cena bem dirigida que te mostra que o cara é um assassino, velho. Porra, tá no sangue, velho. Olha o que ele faz, mano. Tipo. Mas ele muda velho. Depois, não muda? Sim, mas ele continua sendo um fucking assassino. Hein? Tá, mas e daí? Tipo, é uma conversão aceitável, brother. Ele era uma criança, ele é uma criança assassina, sabe? Ele foi treinado quanto aquilo e... Mas ele é um adolescente, ele tem 13, 14 anos. E ele vai, tipo, desenvolvendo... Ele tem 13, 14 anos? É, eu acho que é algo assim, cara. Ele vai desenvolvendo ele a própria... 10? Não sei, mano, mas ele é adolescente, velho. Não sei, velho, eu tô chutando, cara. Mas eles vão desenvolvendo ideologias e... personalidades próprias conforme é isso. Porque se tu parar pra pensar, todo personagem ali era preso a alguma coisa, sabe? O Gon era preso ao pai dele, os ensinamentos dele, das poucas lembranças que ele tinha. O Killua era preso no, na família de assassino família dele. Isso, na família de assassino dele. Isso. Aí o Kurapika era preso na vingança. E o Leorio, realmente, eu tenho que admitir que o Leorio... Eu tenho que admitir que o Leorio é o único que o Togashi não tá nem ligando se tá escrevendo direito ou não, sabe? Ele é um completo... Não, tipo, o Leorio é o único de... Uma gama muito grande de personagens. Uma pessoa normal, na verdade. Isso, ele é tipo, sei lá, mano. Ele é tipo um trouxa no mundo de bruxo do Harry Potter, sabe? Ele. velho. Ele é completamente alívio cômico, assim. Eu acho que até funciona às vezes não funciona. Eu concordo que ele é um down. Mas, tipo. Os outros personagens são bons, velho. E todos têm os seus respectivos arcos que eu acho pica pra caralho. E. Tá, mas, tipo, o Gon ele fica mais forte? Fica. Tá, mas... Ele muda completamente, forte. Cara. No final do arco... Tipo, as lutas que eu via, ele usava, tipo, uma vara de pescar e eu pensava... Sério, sim, é meio que tá. Isso acaba em menos de 40 episódios. Não, eu parei no 44. Mas, pera aí, velho. A partir do 44... No 44 é o arco do Kurato, porque ele nem... 44 foi, tipo, o início de um arco, pelo menos. É, é o arco do Kurato. É depois disso que o Gon luta pra valer. Aí nesse arco ele nem se mexe direito, velho. Cara, eu vou até mover pra on hold aqui, peraí. É, velho, eu acho que tu tem que assistir, mano. Porque depois do... O arco do Kurapika é bom, mas as cartas depois é bem melhor. O arco do Kurapika é ótimo, tu vai mudar o teu pensamento sobre o loirinho, e depois disso, tu vai ver... Não, é uma gurinha? Não, é um homem, porra. E depois disso, tu vai ver o Gon realmente se transformando num outro cara, velho. Porque ele A única coisa que eu quero ver é o Gon com o cabelo com o peixe chutando bunda, velho. Mano, ele se torna um cara vingativo, velho. Ele é doloroso, mano, de assistir, cara. É, mano. Mesmo? Sim, ele olha na cara do maluco e diz, velho, eu vou te matar, mano. Ele fala isso, velho. Ele é uma criança, mano. Enfim, velho. Não tem time skip entrando. Tem, mas muito onde o personagem pareça mais velho, pelo menos. Tem, mas é um pouquinho. Mas é questão de meses e ele não parecer mais velho. Tipo, eles vão parecer diferente porque eles vão estar mais fortinhos e diferentes. Eu acho que eu esgotei aqui o que eu tinha pra falar sobre Hunter x Hunter. A temática é muito boa e transforma completamente o conteúdo. O Togashi sabe muito bem construir atmosfera e luta. Os personagens são bem construídos e o enredo é decente. Depois eu falo mais coisa dele. Puta, ele fucking fica parando. O que adianta o cara assistir se o cara vai parar de fazer o bagulho? Tá, mas tu assiste até aí. Foda-se, finge que nunca mais existiu, entendeu? Filho da puta. O cara tá jogando Dragon Quest, deixa ele, velho. Deixa o cara jogar. Se ele continuar criando histórias desse nível, pode jogar Dragon Quest pra vida inteira. Escrevendo às vezes. Número 4 agora, né? 5. Número 4? Meu número 4 é Rosario the Vampire. Pica. Vamos lá. Mas eu assisti só o anime. Tá, então eu vou desconsiderar a tua opinião. Vamos lá. Rosario the Vampire é a primeira parte do mangá. Não, eu falei pica porque eu sei que o mangá é foda. Eu só preciso olhar pra arte pra saber que o mangá é foda. Vamos lá. A primeira parte ela foi publicada na Shonen Jump semanalmente, que é a que todo mundo tá acostumado. Ela é bem bobinha, é tipo bem harenzinho, comédiazinha. O último arco ele até que é bem bonzinho. E no ano 2, que é que ele foi. Como é que eu posso dizer? Ele foi levado pra outra revista. Que daí começa a porra séria. É o fucking. Cara, a arte desse cara. É muito boa. Tá. Que muito bom. Se tu comparar o primeiro capítulo de Rosario the Vampire com o último, vai pensar que... Como assim, velho? Não é a mesma pessoa desenhando essa porra, não é possível. A arte do ano 2 é muito, muito, muito pica. Ele sabe muito bem demonstrar o que é um vampiro, velho. E tipo, fica tipo muito mais sério o negócio, as lutas ficam muito melhores, tem muito sangue e tem a parte do Haren. Que eu acho que é uma parte que muita gente não entendeu no final, que dizem que é um final Haren. Mas não é um final Haren. Eu não sei se eu posso falar o que acho que melhor cara. Não, acho melhor não. É, tipo, o final ele é muito bom, cara. Tipo, nossa senhora, meu Deus, o final é muito bom mesmo. Eu recomendo pra todo mundo. Cara, aguentem a primeira parte de Rosario the Vampire. Aguentem os personagens que vão sendo inseridos de forma mais ou menos só pra chegar na segunda parte e pensar, meu Deus do céu, essa coisa só é muito pra, boa. Só pra dar uma informada em quem tá ouvindo, as animações, tanto o capo 1 quanto o capo 2, só adaptam o primeiro ano e adaptam meio mal, então não assistam. Não é bom mesmo. Não assistam o anime. Eu assisti o anime antes de ler o mangá, sem conhecimento, e eu achei legal. Primeira temporada, segunda achei mais ou menos. Depois eu fui pro mangá e eu vi que era, nossa, muito melhor. Até a primeira parte, que era serializada na Shonen Jump, se normalmente era muito melhor. Mas é isso aí, velho. Vale muito a pena, o final é muito bom. Pra quem gosta de romance, a ação é muito boa, a arte é fantástica. E quem gosta de ler? Rosario the Vampire. Até o nome é da hora, velho. Rosario the Vampire, velho. Porra, que nome bom, mano. Rosário, cara. Rosário é uma puta palavra. Bel? Mas é, tô falando sério, velho. Bel número 4. O meu número 4 é Skat Days. Sketo Danço! Sketo Danço! Sketo Danço! Tá nas minhas menções, eu não acho tão bom quanto você. Nossa, Sketo Danço é muito bom, velho. Cara, eu acho bom, velho. Com certeza eu acho bom. E eu não vou citar aquele argumento besta que eu falei antes do de ser o Gintama de pobre. Mas sério, olhando de uma maneira abstrata, Only Sked Dance é bom, mas eu não consigo colocar no top 10, cara. Tipo, I just can't. Ah, velho, tem muita obra aqui que também não colocaria, mas... Sim, sim, mas até por questão de, tipo... Sked Dance é muito bom, foda-se. Vai, pode. Tá, vai, desculpa. Vai, fala sobre Sked Dance. Aliás, o filho da puta dos caras não fez a sinopse de Rosário, velho. Eu não fiz sinopse de nenhum fucking até agora, barra mangá. Não fiz nenhum. Tá, beleza, segue, meu, segue, esquece. Não, o Sked Dance basicamente é um clube que foi criado pelo protagonista, que é o Bossum. Bossum desse, né? O cara da concentração, olha como eu coloco meu binóculo. Tá, e o que acontece? Depois que ele criou o clube, o que acontece? Me fala. O clube basicamente é ajudar quem precisa de alguma coisa. Estilo aquele Oregairu lá. Uhum. Oregairu, sei lá. Só que melhor. Ah, Oregairu. É, tá, mas Yahari também funciona assim. Sim, sim. É. Só que a Yahari é melhor, hein, Yahari. Não queria dizer nada, hein. Olha. Ah. Olha, eu tô esperando pra um final Yahari pra eu botar minhas cartas na mesa. Aí, eu te falei. Vai, segue, meu, segue. Não, a questão é que o mangá tem ótimas cenas de comédia, piadas muito bem feitas e ótimos arcos dramáticos, principalmente flashbacks dos protagonistas. A adaptação é boa, só pra avisar. A adaptação do anime, né? É boa. Pô, não é ótimo, mas é bom. Não, é assim, olha, vamos combinar. Mangás como Sked Dance e Gintama são melhores em animações pelas dublagens. Sim, com certeza. Eu recomendo assistir o anime, por mais que eu não tenha lido o mangá de Sked Dance. Sim, sim. Pode continuar, Abel. Suketo Danço! Cara, toda vez que aparece a vinheta de Sked Dance que alguém falava Suketo Danço, eu começava a rir, velho. Eu acho muito legal o japonês falando em Waseigo, tá ligado? Waseigo, pra quem não sabe, é quando você pega o inglês e a japoneliza ele, basicamente assim, deixando entre aspas. Fight! Sim. É um negócio muito comum, até porque o inglês não só é muito participativo na história da língua japonesa, como eles sempre aprenderam por lá. Então eles falam da forma... digamos no sotaque deles, e é por isso que é chamado de Waseigo. Eles pegam Sked Dance e falam Suketo Danço! Vamos no Deto! Fala aí, meu. Além disso, tipo, os personagens são... Eu curto pra caramba. Tipo, a triagem é do caralho. Switch. Né? Nossa, sim. O Switch é muito foda. E o backstory dele é de chorar, velho. Tipo, de chorar. Muito melhor que qualquer personagem que então. Opa! E tu já vai ter que bater na minha cara, desgraçado. É dublado pelo Ginto, porque ele é tão foda quanto o Ginto. Que abraço. Não, tá. Ah, não tem não! Não tem não! Tá, te peguei! Ele não é dublado pelo Ginto, que WTF. É dublado pelo. Ele é dublado pelo. Pelo sub da. Pelo. Então, pelo sub da Tomokazu. Pelo sub da Tomokazu. Não, mas ele já dublou coisas antes de Ginto, que então sim, é o primeiro. Sim, ele dublava o protagonista de Chobits, velho. Então, quem é que lembra de Chobits? Exatamente, ele é esse aí, ele não é o Ginto, que ele é esse aí. Tá. Segue, né? Eu vou ficar com dor de cabeça. Certeza. É que basicamente é isso, cara. É bom. Muito engraçado. É feito completamente em cima disso e um pouco de romance. E é aí onde os sicários botam a mão no pau. Ai, meu Deus, isso aqui é muito bom. Eu não vou falar nada. Escravo! Ah, ele é feito pelo cara que foi assistente do Sorachi. Sim, é por isso que parece Gintama, às vezes. Sim, exatamente, é por isso que ele passou o Gintama, né? Ele deixou fazer melhor aqui, né? No fucking way, velho! No fucking way! O mestre não é ultrapassado pelo aprendiz, velho. Claro que é, o tu tá falando do clone, tu tá falando que perdeu as linhas, é o clone nunca ultrapassa o original, cara. Sim, mas... Mas o aprendiz pode ultrapassar. Ah, tá. Não, tirando o fato de que, desculpa, mas a fórmula da comédia diz que é dance, não tem nada de original. É igual Guntama, tipo, igual Guntama. É, sim, exatamente. Exatamente. É clonagem. Então é clonagem, velho. Cara, a comédia de Guntama, ela já é feita em cima da comédia japonesa. Tanto sim. Que é tipo... Ah, então, velho. Não tá, é mas quem é que fez antes? Quem é que fez antes? Eu já na Jump, que... na Jump ninguém fez antes. Ah, mas na Jump ninguém se importa com a gente. Ah, ah, pode crer, meu. Falou o cara que tava dizendo sobre a importância de One Piece há 2 horas atrás. Não vem com isso. Não vem com isso, velho. Enfim, eu ainda acho que Skedance é realmente bom pra caralho, tá? Independente, claro, de eu não ter claro. Colocado, independente de eu não ter colocado no top 10, é bom e tá na mesma menção. Não, isso aí foi um erro da tua vida. Ah. Ok, agora é o quarto. Do... Fala, não, mas o Bel tá falando, fala aí, Bel, o que tu acha mais interessante, fala aí o que, que é melhor aqui então. Não, vou deixar. Vou deixar você falar daqui a pouco. Ok, então é a minha vez? Sonotor e desceu. O meu que... quarto. Ai não, velho. O meu quarto não tá na lista de ninguém. É um negócio meu. Eu acho que vocês. Vocês obviamente conhecem, mas vocês não devem ter lido ou assistido Jojo. Ainda. Não, eu tô falando de Air Gear, filha da puta. Ah, eu já li, filho da mãe. É, eu tô falando de Air Gear, que é um show. Já li, já li, já li. Que é um shonen que foi adaptado de 2012 a 2012. Ele é. Escrito, né, e desenhado pelo O Great, ou O Greto, que o cara é o cara... manja dos desenhos. Sim, o cara é um puta desenhista renomado, que também desenhou uma obra chamada Tenho Tenge, que é uma das minhas favoritas. Peraí, tu não mangá. Botou? O cara não botou Tenho Tenge? Tenho Tenge é seinen, eu chequei. Ah, tem sexo, só pra começar, então... Opa, valeu pelo spoiler. Porra! Sim, o Otavale foi publicar na Ultra de... Uhum. Então não pude colocar na lista, eu coloquei Air Gear porque também é pica. Alguns lembretes antes de eu começar a falar. A animação original é uma muito abominável, cara. Tirando as aberturas e alguns episódios, não assisto o anime. Não assisto o anime. Eles fizeram uns ovas, eles fizeram 2 ovas que são bons. Mas pra você entender os ovos, você vai ter que ler o mangá. Então leia o mangá e depois volta pro ovos. Não faça que nem eu assisti os ovos e depois fui pro mangá. Ou faça, não sei. Mas enfim. Air Gear conta a história dessa evolução futurística desses Air Tracks. Que é tipo... são basicamente patins / rollers voadores. Agressivos, que são tipo quase que automóveis, assim, sabe, feitos em patins, e graças a essa graças a isso, né, essa tecnologia, os jovens tudo aderiram a isso, e o universo de Air Gear é recheado disso, porque virou uma espécie de esporte, o Air Track / Air Gear, ATs, eles falam um montão de siglas assim. E aí a história segue o Ikki, que é esse garoto aí do ensino médio, que ele é, mano, ele é um punk de lutar de rua, e o cara é um gangsta, essas porra assim. E aí ele vive com uns familiares distantes, não fica muito claro no começo, mas esse pessoal, ele descobre que é de uma gangue de Air Tracks, porque Air Tracks tem gangues e gangsters, e cada um é representado por um símbolo, por um título. E aí ele rouba um desses Air Tracks, e eles descobrem que o garoto tem muito talento com esses patins voadores. E a história começa a seguir por aí, a partir desse sistema do universo de gangues e Air Tracks, e corridas de Air Tracks, que depois acabam virando lutas. Conforme você for progredindo no mangá, as corridas passam a ser lutas. E cara, esse mangá é fucking awesome, velho. Tipo, é muito original, mano. É muito original mesmo, cara. Tipo, e tem o tom do All Great, sabe? Tudo bem, você pode dizer que é um pouco preconceituoso, porque ele soa meio feminista nas abordagens dele. Mulher pra ele é sempre, tipo, gostosa, tesuda. E, tipo, é sempre não só love interest, mas como sexual object também. E cara, o roteiro é bom. Tem alguns personagens descartáveis, mas tem bastante personagens legais. Não me lembro de muitos downs da história. Eu não vou dizer que é incrível a todo momento, mas eu não me lembro de momentos ruins, assim, na trama, sabe? Então, pra mim... que merda, tá ligado? Pode falar. Pra mim, os momentos chatos de Argyr, pelo que eu me lembro, eram as batalhas dos companheiros deles. Eu não achava legal. Pode ser, mas não era necessariamente ruim, sabe? Só não era ótimo, nem uau, legal. Eu só ficava tipo, tá, ok, quando é que eu chego na parte boa disso aqui, sabe? Isso me lembra um pouco de Reborn. Que era tipo, eles meio que se juntaram, etc. Daí cada um tinha uma lutinha cada vez. Isso é verdade. Mas aí que tá, esse padrão de Argyr que tem no começo, eu lembro mesmo que tem no começo, ele vai dissipando depois, velho. Tem vários momentos em que não acontece isso. Como é que é a última. Mas a última luta. É só ele? É ele contra o vilão lá que eu não posso falar porque fora. Não, mas é tipo, isso acontece tipo bastante, até mais ou menos. Acontece tipo 3/4 do mangá, velho. Tipo, essas lutinhas campeonatos. Cara, eu não sei. Ah, sim, tem bastante torneio, mas eu não. A maioria dos casos é eles junto lutando, velho. Tem muitos casos que é eles junto lutando e não um por vez. É mesmo, não? Que é, literalmente a gangue do Korasno, né? Que é o corvo, contra a outra gangue. É todo mundo em teamwork, assim, velho. Tem vários momentos que é teamwork. E claro, principalmente na parte da corrida, no começo, tem muito de tipo, beleza, agora eu fui, agora ele vai. Aí o protagonista fica pro final, tá? Fuck me. Sim. Mas, sério, Argyr é pica, cheio é muito de bom. Momentos. É, cheio de momentos, cheio de ótimos momentos. Ganhou prêmio, não sou só eu, ninguém falando, ganhou prêmio, é bom mesmo. Tem... Pode comprar o mangá só pelas capas. Isso, tem um mangá, a arte é foda demais. 357 capítulos que vão valer o seu tempo na maioria deles. Eu ruchei o bagulho. Que vai valer o seu tempo. Quando eu tive essa ideia de fazer o top 10, na hora me veio a Argyr. Eu coloquei ele em quarto, não acho que eu colocaria mais do que isso. Mas, brother, é uma puta experiência e você não vai ver esse mangá de novo. Never again. So, watch it. Read for it. É bom. Number... Eu também recomendo. Pode ler, na verdade. Number 3 do Sicarios. Esquetodanço desu. Esquetodanço. Tá, o que tu tem pra falar? Não, vamos lá. Risked Dance é um... Como o Belo já falou, é o bagulho de comédia, que é melhor que Gintama. Uhum. Palavras do Bel. Uhum. Ah, falei. Não, é que tipo, é um negócio do gosto totalmente pessoal. Porque contrário do Gintama... Nisso eu concordo. Que tipo, Risked Dance eu vi desde o primeiro episódio, eu amei. Todo mundo, velho. Gintama, eu demorei pra curtir os personagens, Sketch Dance, de cara eu já curti aqueles caras. Principalmente o Switch. Além de que, os backgrounds, como o Bel já falou, dos personagens principais são retardadamente fantásticos. São tipo, meu Deus, essa porra é muito boa. Tem um dos melhores chips de todos os tempos em animes e mangás, que é os dois protagonistas, que é o Bosson e a Himeko. Tá. Por mais que um negócio que eu não gosto do... Que eu não li o mangá, não vou tirar, não li o mangá, mas eu dei uma passada nos últimos capítulos, eu sei que não acontece nada de interessante. Exatamente. Esse é um ponto ruim do Sked Dance, mas tipo, o que eu dei muito mais, como é que eu posso dizer, risada alta assistindo Sked Dance que qualquer outro mangá ou qualquer outro anime de comédia. Acho que o único que chega perto é Danshi Kokosei. E Gintama, são tipo os três que eu mais dei risada, que tem os três são tipo a comédia muito parecida, mas Sked Dance ele tipo ele foi mais atrativo pra mim, por isso eu gosto muito. Eu usei o argumento do quem veio primeiro, mas eu zoei, tá? Isso não realmente interfere, eu só acho que realmente no geral o Gintama seja melhor, não é porque ele veio primeiro que ele realmente Claro, ele obviamente influenciou esses outros dois, com certeza, tipo, fica claro isso, mas não quer dizer que os outros dois não sejam melhores por causa disso. Aí o dublador do Ginto que fez Sket Dance fez Dance Kokosei também. Ah, é, né? Cara, o Sugita, ele... Você ouve o nome dele e você começa a rir, velho. Que cara foda, né, velho? Obrigado, velho. Tu é um herói japonês, velho. Um herói japonês. É, realmente. Eu não tenho mais o que falar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre Sket Dance, o melhor desenho. Eu concordo que é foda. Mesmo esquema que eu acabei de dizer antes. Whatever. Really. Bell? Número 3, Bell. Número 3? Vamos voltar de Hunter x Hunter. Uou! Eu nem sabia que tava na tua lista. Eu nem sabia que tava na tua lista, né? Mas vai lá, fala. Pode falar, fica à vontade. É uma questão que você não falou, e fora a questão de ter um ambiente diferente dos mangás convencionais da Jump, tipo, ele é parecido, mas não é. É uma coisa bem isso diferente. Isso é bem legal, isso é bem legal. Uma coisa que me faz ser apaixonado por Hunter x Hunter é a questão do Nen. Ah, sim, a teoria do poder deles, né? É, vários animes mexem com isso. Tipo, Naruto tem o Chakra, sim. Dragon Ball tem o Ki, o Nurarion, por exemplo, tem o Ki lá. Mas a questão dele, de como que ele mexe com o Nen, é muito foda. Tipo, ele utiliza... Ele consegue explicar qualquer skill de qualquer cara utilizando só essa teoria do Nen dele. Envolvendo desde o primeiro estágio, que é basicamente liberar os poros de Nen e o cara ter ou controlar o fluxo de Nen que passa por flui ele, pelo então. Corpo. E evoluindo pra tipo, focalizar aonde vai o Nen e pegando isso e evoluindo para uma skill que é totalmente nova e direcionada para o cara. Essa teoria que ele fez é bem complexa, se você for ver ou se você já viu, é bom demais de ler, saber, né? E basicamente é isso, tipo... E é consistente pra caralho, né, velho, a teoria dele do Nen. Balanceia bastante as coisas, embora, tipo, nem sempre fique claro, nem sempre ele consiga deixar claro o nível de poder de Hunter x Hunter. Até porque depois na saga dos insetos, na saga do rei, fica um pouco complicado. Porque é bem consistente. Tipo, por mais que tenha esse down, é bem consistente. É, sem contar que ele na explicação do Nen no durante, quando naquela torre lá, ele fala que, tipo, pessoas carismáticas possuem isso. Tipo, o Nen não é só o poderzinho que você tem, ele pode ser, como é que fala? Você pode desenvolver seu Nen de outras maneiras diferentes. Alternativas a forçar o Nen na pessoa ou ensinar a pessoa a liberar os poros. Por exemplo, um político que tem muita carisma e fala muito bem, ele, por influenciar pessoas, ele utiliza o seu Nen escondido. E, tipo, colocar isso dentro de um... Como é que fala? Explicar o uso da aura pra várias outras coisas, pra mim foi, tipo, muito fantástico. Foi o jeito que ele explica. Fora isso, o desenvolvimento dos dois protagonistas. É, porque o Hunter x Hunter tem dois protagonistas só. O Kurapika, todo mundo caga. O Leório, mais ainda. Oh, o Kurapika é meu favorito, velho! Não, velho. A questão é que, tipo, ele era pra ser um dos protagonistas, mas... Querendo ou não, ele some, então. Sim, ele some, tipo, mas daí não é culpa minha, é o filho da puta lá que não. É o filho da puta que não quer desenhar, velho. Eu queria fazer uma pergunta importante sobre Hunter x Hunter. Tem romance? Não. então não vale a pena. Desgraçado! Filho da puta! Ai, velho, desgraçado, mano. Mas a evolução do Gon, que, tipo, parece ele começa romance, um moleque retardado que não consegue... Ele consegue, tipo, fazer as coisas, mas é mais por questão de sobrevivência na selva do que ele ter uma habilidade específica. Lógico, ele evolui para um moleque retardado que tem uma habilidade específica, mas, mesmo assim, é muito maneiro. Não, moleque retardado, não. Não, velho. A skill dele é retardada pra mim. Não, mas pera aí, velho. Qual é o protagonista de Jump, principalmente da via principal, que não é retardado além do Gintoki? É, exatamente. O protagonista Osório do Vampire. Ele é retardado mental no começo. Exatamente, ele deixou normal. De ser retardado depois que saiu da revista. É, mas movimento, né? O protagonista de Death Note desde o começo, ele não é retardado. Ah, velho. Tá, beleza. Isso é verdade. Não, o retardado que eu falo é questão de, tipo. Não, mas ele é retardado, eu entendo. No papel, você não tem uma. Não digo skill, mas. Você não tem. A skill do Gon é muito básica, ele consegue fazer muita coisa com a skill dele, sacou? Não, mas é que tipo, 14 anos é retardado mesmo, não tem o que fazer. Mas é retardado. É verdade. O Killua também, o poderzinho que ele ganha depois e a evolução dele como pessoa também é muito interessante. Ele começa com um moleque que quer fugir de casa e... tem muitas tendências assassinas, uhum. Pra... Oh, spoiler. Não, cara, você já viu essa parte. Isso é 44, bem no começo, hein? Isso é bem no começo. Cuidado, hein. Não, mas todo mundo cara, dá pra ver, parte. Só olha na cara dele, pouca, cara. É muito pouca, velho, é tipo, quando a primeira vez que ele aparece, você sabe disso. Sim, ó a cara daquele guri, velho, o maluco queria envenenar o outro, velho. Ele fala que ele é imune, que o corpo dele é imune a veneno, meu. Quem tu pensa? É um assassino. Mas é fucking falta de laço nesse piá, hein? Ah. Falta de laço. Ok, velho. E aí, Bel, mais alguma coisa? Também tem a questão dos personagens. Tipo, ele não... Tipo, o personagem pode sumir da história, mas ele tem jeito de voltar com o personagem, nem que seja pra matar o personagem. Tipo o Bleach. É? Não sei. Não sei, tu falou, filha. As pessoas falando, ai, o personagem que tinha morrido voltou, olha só. Não, ele não volta com o personagem morto, ele é tipo, o personagem sumiu da história. Ele volta nem que seja pra dar um fim no personagem, mas ele volta com o personagem, de algum jeito. Uhum. Opa, deixa eu voltar aqui pra morrer, morri. Não, mas acontece, né, velho? Aparece um cara mais forte, você vai fazer o quê? Tipo morrer, aquele tiozinho do primeiro torneiozinho lá, que ele já era tipo senpai, não sei quem. Ele morre? O velho? É. Não sei, tem que ver, cara. Não sei, tu vai ter que assistir, meu. Ele nunca mais apareceu? Ele luta, vocês querem saber. O bicho é spoiler. Bom. O bicho é bom, é isso que precisa saber, o bicho é bom. Então eu já sei, quando aparecer ele de novo, ele vai ser foda, então valeu pro bispo. Sim, vai que não. Surpreso. Teoricamente, todo personagem, ele tem uma habilidade. Ele bacana, é um velho, cara. Ele é um líder do lugar e ele tem 100 anos. Tu já sabia que ele era forte, velho? Eu não, tu sabia? Ai, Jesus, velho. Meu número 3, então, é isso? É, vou finalizar. Jojo. Agora tu acertou, velho. Jojo no Kimi no Naboken ou Jojo Bizarre Adventure? Mas peraí. Que eu vou voltar. Opa, que tava nessa época. Essa é a questão. Tá, nos anos 2000, Jojo tava na parte 6 e na parte 7. Eu li até a parte 6, pra quem não sabe. Da Jolene? Isso, a parte da Jolene. Eu vou falar no geral, tá? Uhum. Jojo é o anime barra mangá, porque tem animação, tá? Não é da década passada, mas é bem boa mesmo, bem animado. Atual, muito bom mesmo. Isso, Jojo é... como eu posso explicar, cara? É o shonen antiquado mais legal ever. É o shonen que pega os negros porradão e faz um puta trabalho com ele. Sabe, é tipo assim, a história segue essa árvore genealógica familiar dos Jojos. E é uma história dividida por partes, cada parte conta uma história quase desconexa da anterior, com um membro da família Jojo diferente. E brother, o conceito é legal e o resultado é legal. A parte 1 começa bem modesta, sem nada, é curta... É só pra te introduzir na árvore da família e como ela começou. Mas depois disso, cara, cada parte fica cada vez melhor, velho. O roteiro é bom. É uma obra que não ficou lá atrás nos anos 80, que nem Dragon Ball. Vai evoluindo de ponto em ponto. A parte 2 é foda. A parte 3 é não, foda. Não, sem contar que ele evolui o traço também, né? Isso, ele... Era um cara muito sinistro, bombado, tipo o Hokuto no Ken. Isso. E depois ele vai afinando o traço, melhorando muito. É muito legal isso. Além de que ele é um puta artista, cara. O maluco é tão renomado que ele faz escultura pra museu, mano. Então, tipo... Aliás, ele desenhou uma extra novel de Bakemonogatari pra Tinsica. Nem vou comentar. Vai te fuder, tu nem leu. Jojo é bom, velho. Ele é antiquado e ao mesmo tempo tem uma atmosfera divertida e batalhas bem montadas, cara. Tipo, não é só que nem, sei lá, Goku versus Frieza, em que não tem estratégia nenhuma, sabe? Quem grita mais e mostra uma aura mais forte ao redor do corpo, com o cabelo mais brilhoso, ganha, sabe? Tem muito além disso em Jojo. As habilidades são muito peculiares. Cada personagem, cada vilão tem uma habilidade extremamente distinta um do outro. Brother, it's good. It's pretty damn good. It's fun as fuck. O Sicarius não gosta, mas o Sicarius não chegou na parte boa. E o Sicarius nunca tentou pra chegar na parte boa. Até onde o Sicarius foi ele? O Sicarius assistiu até o episódio 8, velho. Ele nem terminou a saga do... Ele nem terminou a primeira parte, velho. Sempre tem as desculpas. Não, mas o... Filho da puta! Mas não, sério. Pra mim, o Dio é o pior vilão. Não, mas vamos conversar. Quantos episódios tem a primeira temporada? 10. A que eu tô assistindo, a que 10. Eu assisti. A parte 10? 10. A parte 1 tem 10. Não, eu tô dizendo a temporada inteira. Quanto que tem? A primeira temporada inteira tem 26. 26 episódios, eu assisti 8 e não foi bom o suficiente? Vamos conversar, né, gurizada? Cara, termina até o... Assiste até o 16. Ouve o que eu tô dizendo, assiste até o 16. Primeiro que eu consigo falar com assiste até o 6. Tu assistiu o Gintama, velho? Por que tu não vai assistir Jojo? A questão é que quando muda de saga, quando muda de parte, a história muda um pouco também. Então, a história não muda um pouco, muda muito, velho. Cada história muda mais. Se eu não tiver mais. Gostado de nenhum personagem, não gostado do estilo do personagem, da arte... Sica, spoiler alert. Ninguém da parte 1 aparece na 2. Que tá, isso, mas eu não gosto do... Só Speedwife. Eu não... Sei lá, não sei explicar. Eu não gostei. Tá, velho, mas eu te digo que tu não viu bastante. Se tu me dizer que não gostou depois de ter visto a parte 2, eu entendo. É antiquado mesmo. Assisti tudo e der 7. De boa? Qual é o problema? 7 é bom, porra. Olha só. Só não pode ser mais de 6. Tipo assim, velho. A atmosfera muda. Não pode ser mais de 6, cara. Não pode ser mais de 6. É bem trabalhado em cima de um negócio antiquado, sabe? Como eu posso te explicar, velho? É que nem assistir uma história que você sempre vê, sabe? Só que de um jeito tão bem montado, de um jeito tão bem montado, com uma atmosfera tão bonita, com um negócio tão legal, que você simplesmente esquece isso, sabe? É um shonen de porrada que é tão montado em cima da própria atmosfera que você simplesmente começa a curtir, sabe? Você começa a ficar apaixonado pelos membros da família e como eles vão passando de geração em geração, sabe? E te deixando uma pitadinha daquela geração anterior pra próxima, sabe? E, cara, mano, a parte 2 lida com homens egípcios de máscara e a parte 4 lida com serial killers. Então, tipo, esse é o nível de diferença entre as partes, de divergência entre as partes. Cada trama tem momentos X diferentes, baseados em coisas X diferentes. É tipo jogar Mario Party. É tipo, sei lá... Você já jogou, mano, algum crossover de Marvel vs. Capcom, sabe? De jogo de luta? É uma mistura antiquada que é muito prazerosa de se ver, sabe? É um monte de coisas que você já viu em um monte de lugar, executadas de uma maneira completamente diferente. Tá, mas e vocês gostaram quando vocês assistiram, sei lá, os 3 primeiros episódios? De Jojo? Não. Mentira, não. Seus... Tô falando sério, eu não gostei da primeira parte de Jojo. Pra chegar no final da parte 1. Eu só não parei de assistir Jojo porque a parte 2 já é boa. A parte 1 dura 10 episódios. 10 episódios, Sica. 10. Eu tô lidando com um Pinóquio aqui. Não, mas não, tô te falando sério. Eu não gosto da primeira parte de Jojo. A primeira parte de Jojo é realmente ruim. Mas dá um desconto, o bagulho foi escrito em 1986, velho. Então, o cara virou o bagulho ali, velho. Ele foi queimado e virou o Jesus Cristo ali, velho. Então, tipo, depois que a parte 1 acaba, velho, a partir dali é só alegria, velho. De verdade. Se você aí não quer ler o mangá, de boa, velho. A animação é pica. Vai assistir, velho. E eles vão adaptar não, até o final. É válido, é só por causa do protagonista. Sim. É só pra. A parte 1 é 10 episódios pra te montar o conceito do resto que tu vai assistir. E aí sim começa a valer a pena, velho. Não, a parte 1 só monta o conceito pra parte 2. A parte 2 fica totalmente. Nossa, eu não tenho nem adicionado na minha lista, porra. Brother, Jojo Stopping Grey. Jojo Stopping Grey. Tem mais uma coisa também. Basicamente na parte da. A tensão da luta. Peraí, desculpa, qual parte? A parte da. Não, a parte 2 também, porque a parte 2 tem muita luta que é assim, que tipo, o cara tá na desvantagem e ele faz alguma coisa totalmente inesperada e vira. Sim. E não é clichê at all, velho. É muito da hora. E fora que a direção das cenas é incrível e a arte combina com a trilha sonora, velho. No final da parte 2 lá, que ele tá caindo no meteoro, bro, não vou spoiler mais do que isso. Começa a tocar a trilha sonora, você começa a tremer assistindo, porque é muito legal, velho. Não, você conta que as aberturas são muito boas também. Sim, velho. Yamiyo Hasamuite. Tá, mas essa pergunta é que realmente importa em romance? Tem, até que tem. Tem pessoas se casando, sério? Não, putz, eu não gostei de ser. Tem, até que tem esse papel. Mais ou menos. Aqui, a parte 4 tem romance sim. É, a parte 4 tem. Pior, a parte 4 tem romance, quatro? Velho. 4? Quantos episódios a tem parte 2 também tem. A parte 2 também tem, Só a parte 4 tem 38. Ah, tá, não, tranquilo. A parte 2 tem 52. Pra assistir um aqui, velho. A parte 3 tem 52. É. Quase um piso o negócio, é tanto episódio tem. Não exagera, velho. Tem menos que nada. Eu acho que eu já até esgotei já, eu tô cansado de tanto falar. É isso aí, Jojo é da hora, velho. É o conteúdo antiquado mais legal de todos. Todo mundo ama essa porra. Porque é bom, velho, só tu não assistiu. Só tu não assistiu, velho. Eu já assisti, velho. Tu assistiu 8 episódios, vai te cagar. É igual me falam pra ver Gintama e... Não, não para. Ó como o microfone cortou, o teu microfone cortou, velho. Tá, voltando. Igual eu falo que Gintama, que eu tô vendo, que eu vi até o 8 e parei, e todo mundo fala, não, depois melhora. Eu não, mas Jojo é, tipo, muita mais gente gosta, né? Sim, mas sei lá, velho. Não, tu só não deu uma chance. Eu já chance. Dei várias, velho. Dei que várias? 15 minutos de 20 ou ali, ó, mas vai te cagar, velho. Tá, então me falem qual que eu devo assistir. Assiste Jojo ou Hunter x Hunter? Jojo. Assiste Jojo. Hunter x Hunter tu assiste depois, sério. Tá. Mas é, Hunter x Hunter tu vai levar muito a sério. Tipo, Jojo é bem mais antiquado, cara. Ele é bem mais for fun. É que nem eu falei, ele é um Mario Party, velho. Tipo. Eu acho que o Hunter x Hunter você leva mais de boa do que o Jojo. Enfim, esse foi meu número. Foi meu número 3, velho. Número 2 do Sicário. Ítigo 100%. Yeah. Vai lá, fala sobre isso. Então, vamos lá. É tipo, simplesmente, basicamente, se o cara tem que botar uma forma resumida, é o Toradora dos mangás. Tá, mas. É o melhor romance escolar que tu pode encontrar por aí. Ele tem, tipo, se tu gosta de escolar romance. / comédia, simplesmente leia fucking Ichigo 100%, porque tu vai ter a melhor coisa que tu pode pegar do mangá que tu quer com essas porras, esses gêneros. Sim, vale lembrar que o Bell falou sobre isso, falou sobre Ichigo 100% ali atrás, tá? E que essa porra é uma exatamente. E ele é um harem que tem muitos personagens interessantes, e olha só que interessante, o final é muito bom, cara, parabéns. Milagrosamente, esse é um ponto muito positivo. É raro pra caralho isso acontecer. Muito raro, velho, é muito raro. Tipo, se tu gosta de comédia / romance / escolar, é tipo uma coisa que tu tem que ler, cara, só ler essa porra, cara, porque é muito boa. E o final é muito bom, cara. Simplesmente assim, velho. Não tem o que fazer. É simplesmente pelo final do tipo, já vale ter os 300 horas de jogada fora, velho. Eita. Entendi. Antes da gente continuar com os número 2, eu só queria citar algumas menções honrosas aqui que eu fiz e não falei até agora, beleza? Eu escrevi aqui. Eu escrevi Noragami, porque começou em 2009. Noragami muito bom, velho. Parabéns. Naruto, Claymore, Kuroko no Basket e Yu-Gi-Oh! Ninguém lembrou de Yu-Gi-Oh! Tadinho, mas merece não. Alguma coisinha. O mangá é bom? O mangá é... o mangá é foda-se. O anime é melhor. One Piece, Cat Dance, Holic, que ninguém lembra de Holic. Botou One Piece? Botei One Piece. Holic? Sim. X-Holic, não? É, X-Holic, da clã. Tsubasa Reversor, que é o Tsubasa Chronicles, que é basicamente... É o contra-espelho de Holic. Eles acontecem ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes. Tá, mas Tsubasa não é da mulherzinha, Sakura? Isso é, exatamente. Personagens da Clamp juntos, isso, não só Sakura. Isso. Que tem romance, não tem romance? Tem bastante romance. Essa porra, famoso romance que eu não assisti ainda. E eu também citei Shaman King, embora ele seja de 97, então vocês podem meio que ignorar esse. Ok, seguindo com o número 2, Bell. Ah, eu vou falar. Mas é pra falar as honrosas agora? Ah, vamos falar. Sim, já pode falou. Falar, vai, já que eu falei, falando de vocês. Ah, mas eu não me lembro. Ah, então vai te fuder. Bel, tem menção honrosa? Que ninguém falou e eu atualmente não gosto, mas por nostalgia é Katekyo Ritmo Reborn. Tá. Eu não quero entrar de novo no mérito de Katekyo Ritmo Reborn, velho. Não, velho, a questão é que o Katekyo Ritmo Reborn foi tipo na... Travou tua voz, velho. Repete, por favor. Travou tua voz. Foi o Naruto do Sika pra mim. Ah, tá, entendi. No, na questão do feeling e se tal, bem né? Que, se bem exato. Que Naruto é bem melhor. Não, sim. Exato, eu não tô falando que é bom. Sim, pior que até eu tenho concordância. Cara, eu tive um bom tempo, a good time com o Katekyo, porque foi uma das primeiras coisas que eu assisti na minha vida. Não, então, exato. Tipo assim, não acho que seja horrível by any means, mas ele vai de ruim pra ok... Pra dois ou três bons momentos. Cara, uma coisa digo que eu isso, sinto... Digo isso tanto pro mangá quanto pro anime. Uma coisa que eu digo sobre Katekyo, é que eu sinto quando assistindo anime, que eu tô assistindo anime, na verdade eu tô parado faz algum tempo, mas eu tô quase finalizando. É uma coisa que eu sentia muito quando tá assistindo. Como é que é o nome daquele que vocês estão falando agora? Do mesmo autor de Hunter x Hunter? E o Yu Hakusho. É, exatamente, cara. Ele é tipo super clichê. Caralho, ele é clichê. Sim. Ele é muito mal aproveitado, por mais que o Yu Hakusho eu nunca cheguei a ir tão longe pra ver se ele é bem aproveitado ou não. Ele é mal nossa, aproveitado. Nossa, mas ele é muito não. mal aproveitado. Essa, cara. Essa, nossa, essa é uma das minhas críticas ao anime, cara. É sim. É só o Tsuna, O resto, foda-se. É. Basicamente isso. Às até vezes a saga colocar uma cena do Gokudera. Mas... Cortou de novo, velho. Foi mal. Às vezes você coloca uma cena do Gokudera, uma cena do Yamamoto, Hibachi. Mas é tudo, mas a maioria é irrelevante, velho. A grande maioria é irrelevante. Não, não muda a história isso, sacou? Tanto que, tipo assim, eu acho que eles fizeram isso porque eles perceberam que na saga da guerra pelo Vongola, que é a primeira saga ali que ele enfrenta os Anxas, né? Os Shanshus. A única batalha boa foi a dos Shanshus contra os Anxas contra o Tsuna. Não, eu curti a do Yamamoto com o tubarão lá. Ah, é, aquela é ok. Mas aquela, tipo, olha como é que o cara das dinamite luta num corredor. Ai, velho. O cara das dinamites já começou errado. Caralho, velho. O cara é terrível. Não, a melhor coisa que aconteceu pra ele foi o futuro, velho. Aquela arminha do futuro dele é muito massa. É. Melhorou ele 1000%. Mas aí tem uma luta com um cara que, tipo, é um bosta. Teve luta de dois bostas. E acabou a participação dele praticamente na porra do anime. As lutas de Reborn são comparáveis às lutas de One Piece. É tão chatas que isso, são, cara. Isso, é muito chato. Chatas, é muito chato. Deus me livre. Quantas vezes eu já dormi assistindo essa porra? É muito pouco fluido, cara. É muito pouco fluido, velho. Chegada. Oh, eu acho que, sério, os malucos que estavam animando não queriam fazer, velho. Tipo, não queriam. Não quero fazer essa porra, mas vou fazer pra ganhar salário. Eles não queriam fazer, mano. É muito estático, cara. É muito estático, velho. Enquanto tá com a anime, tinha aquele problema do One Piece lá de vários minutos de reprise do episódio anterior. Ah, isso! Nossa, nossa, primeiro One Piece. One Piece tem que pular, tipo, uns 10 minutos. Não, Ribon, é bizarro, tinha velho. Uma a cena que o Hibaki tava treinando o Tsun. Opa, não era mais. Cortou de novo. A cena que o Hibaki tava treinando o Tsun, Hibaki uh-huh. Futuro. Quem que é ele? É o. É o maluco de cabelo preto dos bastão. O, da o tompa, da tompa. Isso. Ele é o bad guy, o bad boy do grupo dos bonzinhos. Ele é o cara que vai. Que fica batendo, falando que vai bater todo mundo até a morte. Ah, tô ligado. Ah, filho da puta, velho. Não gosto nem o personagem daquele anime, velho. Nossa, é impressionante. Ai, ai, velho. Ok. Mais algum pra citar a dimensão rosa, Bel? Eu vou te bater até a morte. Ah, vai se fuder. No mangá, eu vou te morder até a morte. No anime, eles censuraram, velho. Como assim? Uma, graças a Deus, né? Vou te morder. Mas daí sim, né? Pode ir, Bel. Tem mais alguma menção? Ah não, o resto já falou já. Ok, o número 2 eu tenho. Super... Eu tenho menção, filho da puta. Então vai, fala. Menção honrosa, vamos lá. A live. Tá. Alguma coisa da Shonen Magazine que eu não botei na minha lista. Eu tenho ele como nota 9 no meu mangá, no meu, na minha lista, mas eu não coloquei ele porque eu não me lembro de nada. Eu realmente não lembro. Eu me lembro de um pessoal falando desse mangá muito bem, mas eu nunca li, né? Ele, pelo que eu sei, que tá na minha lista, é muito bom, né? Tá nota 9 lá, deve ser bom. Vamos ver outro Shigatsu, que eu amei Shigatsu. O fucking anime, é um mas dos meus pode. Anime favoritos. Não pode. É, exatamente, não pode. É 2000, tem... 2011. Como é que é aquele que o Bel perguntou no grupo, Ballroom? Ah, sim. Ballroom, mas também Ballroom, 2011. E Yokuso, que é de 2011, que é muito bom. Os traços dessa porra são fantásticos, é um mangá de dança. Que tá saindo, mas está em ato. I have no fucking idea why. Eu acho que vou ler mas... ele hoje, cara. Não tem nada pra fazer, eu vou ler ele hoje. Cara, ele é muito bom. O desenvolvimento dos personagens é muito bom. Cara, os traços, cara, meu Deus, cara, são um dos melhores traços que eu já vi na minha vida. É fantástico o negócio. É tipo, putz, caralho. Não gosta de dança. É tipo, muito bom. Tem cara, até quem é que não romance gosta de no dança, bagulho. Véio? Dança é música, mano. Não, mas não tem música no mangá. Foda-se, mas porque tu não uma pode... coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Não, necessariamente. Cara, eu queria que tivesse uma adaptação dessa porra pra e ser bem adaptado com fucking, sei lá, cara, tipo Yuri, não sei o que tá saindo agora. Uhum. Bota tipo um Yuri nível Weiss. Desses, tá ligado? Yuri bota esse dinheiro em cima do negócio. Se bem da que hora, tá em ato o negócio, então foda-se. É. Ah, mas o Yuri em Ice não é tão bem animado assim não, cara. Não é? Não, as cenas de do cara dançando eu não curto. Ah, parece não, muito então igual, velho. Bota o dinheiro que botaram em cima de One Punch Man, então. Entendi. Sei lá, velho. Eu acho que é isso aí. E é nóis. Valeu. Tá. Você já falou teu número 2, Sika? Eu já falei Ichigo. Ah, tá. Então vai lá, Bel. Teu número 2. Meu número 2 é Great Teacher Onizuka. Clássico. Que era da Magazine de 96 a 2002. Uhum. É basicamente o seguinte... O Onizuka era um delinquente na época de escola, líder de motoqueiros, todo B10, batia em todo mundo. E aconteceu em algum momento da vida dele, que é explicado no mangá. Que... Hã? Não, pode falar. Aconteceu algum momento da vida dele que alguém inspirou ele a ser professor. Porém, ele, tipo, não tem aptidão nenhuma pra dar aula, ele não tem didática, ele é um péssimo professor. E alocaram ele pra uma turma que em um mês tinha dispensado, era quantos? 3 professores. Que era a turma dos bad boys da escola, tipo, todo mundo, mesmo tendo bons alunos, a turma queria expulsar os professores porque não confiava mais os professores. Isso explica mais pra frente por quê, mas é isso aí. Vai, fala tudo. Basicamente, fala tudo. A história é o Onizuka escutando os problemas desses alunos e fazendo eles se juntarem, fazer uma turma unida, como é que fala? Usando métodos incomuns. E esses métodos deles são muito engraçados. Tipo, ortodoxos. Muito ortodoxos. Uhum. Ele, tipo, por exemplo, no, acho que o primeiro é um menino que sofre bullying de umas meninas e ele faz uma coisa muito genial com essas meninas. É o cara que é o mais inteligente da escola e ninguém mexe. Ele consegue fazer do jeito dele, fazer que os alunos confiam nele. E isso dá ótimas cenas de comédia. Nossa, isso me lembrou um mangá barra anime recente chamado Denpa Kyoshi, eu acho. Denpa Kyoshi? É mais ou menos isso. É exatamente, muito ruim essa porra, tá? Mas só deixando claro, a atmosfera e o feeling de Great Teacher Onizuka é muito diferente dessa porra aí. Eu assisti os dois primeiro de GTA. É, mas muito diferente dessa porra aí. Uma coisa que eu quero perguntar é, tem desenvolvimento bom? Desenvolvimento, tipo, não, desenvolvimento mesmo? Algum? Tem? É, depois que acaba os alunos da... Acaba os alunos, ele começa a mudar um pouco da escola, velho. É tipo... Romance? Romance? Olha lá como é que romance. Ele vem. Quem sabe? Quem sabe já é uma boa... Olha lá como é que ele vem. Não, pior que eu não sei porque que eu não continuo isso. Tem a professorinha lá que ele curte, cara. Eu não prossegui com Great Teacher Onizuka, porque... O último computador que eu tive, tá ligado? Eu fiz um backup num HD externo que eu tenho até hoje, que eu comprei na época que eu sabia que o meu computador ia dar pau. Eu tive um problema e me avisaram que esse problema ia me levar um pau. Um cara especializado em computador. E eu consegui, com esse backup no HD externo, eu consegui recuperar quase todos os animes. Mas alguns deram erro na hora de transferir e eu não percebi. E um desses que eu perdi era Great Teacher Onizuka. Então eu assisti, tipo, pouquíssimo... Eu perdi o arquivo, eu tinha uma pasta no meu PC com todos os episódios. Eu perdi essa porra. Eu tenho um DVD físico disso. Caralho, que foda, velho. Mas eu já vi também vários doramas relacionados. Basicamente o mesmo plot, só que eles fazem adaptações pra adequar a época, porque tem uns doramas mais recentes. Mas basicamente é isso a história. Beleza. Não tem muito o que acrescentar, não tem muito o que falar, tipo. É um clássico. É uma comédia falando disso. É um clássico. Tá, então dá pra assistir pelo romance? Não, dá pra assistir pela comédia, velho. É, acho que não, velho. Você tá exagerando. Aí não. É um anime de comédia, o foco dele é comédia. Tem muita lição de moral, mas o foco dele é comédia. Mas é bem interessante. Sim. Bem válido. O meu número 2 é... Tá, já vamos nos juntar aí, Silas. É, o meu número 2 é o que tá no topo da lista de nós três aqui. É o Mongolian Chop Squad, ou B-E-C-Q, Beco! Beco desse... Blow your mind, yeah! Pum, pum, see this thing, yeah! Bam, bam, blow your mind, yeah! Bum, bum, see this thing, tum! Fire everyone! Spice of your life! Kick that up, people! Yay! Come on, people! Yay! Dan, dan, dan, dan. Tá, take aí, que your spice! Tu é o carinha, tu tem que falar a sinopse. Ok, Back Mongolian Chop Squad. Tem esse menino, Koyuki. Otário que não manja de nada, daí opa, exatamente, um completo loser. Full desorientado. Nossa, cara, eu nunca tinha visto essa personalidade no protagonista de um show ainda. Cara, ele é full desorientado. É um anime. O protagonista shonen tem dois tipos. É um anime realista, tá? Sem nada de fantasia, musical, que tem mangá. Só pra deixar claro que eu falei anime, né? Eu caguei. Por que todo mundo tá mutado? Todo mundo me ouvindo? Tô. Sim. Tá, então eu viajei. Ele conta a história desse desorientado aí, o Koyuki. He knows, até que ele conhece esse outro cara de cabelo longo, que eu esqueci o nome dele. Yusuke. E o cara é um músico daqueles classe que B, assim. Isso, classe B, assim. E ele começa a se interessar e lentamente se envolver, não só no mundo desse cara, como também no mundo da música. E brother, eu só queria deixar claro que essa é a melhor sinopse que eu posso dar e que é uma aventura mágica. Eu acho que eu posso dizer que por estar no consenso de estar no topo das nossas três listas, podemos dizer que Beck é, na real, o melhor shonen da última década, velho. Sim. Tá em primeiro lugar na do Sika, em segundo na minha, e em qual na tua, Bel? Quinto. Em quinto na do Bel, velho. That's a pretty high status, velho. Pretty high status. É a melhor média que a gente tem nas nossas três listas. E olha que as nossas três listas são bem diferentes. Ok. O que eu posso dizer de bom sobre Beck? A real é que eu não consigo falar nada mal sobre Beck. Os personagens são ótimos, a história é ótima, o enredo é incrível, o desenvolvimento é muito bom e você passa a ter muita familiaridade com tudo que acontece em Beck, não só porque a obra é extremamente pé no chão em questão do realismo, mas porque ela parece... Como eu posso explicar? Sabe o pessoal que fala da primeira temporada de Malhação? Você realmente sente que aquilo ali retrata exatamente a adolescência no Japão, cara. Tipo, festas, shows de rock, as músicas são muito legais, o desenvolvimento do músico é muito bom, sabe? O lado musical do Koyuki, ele é realmente desenvolvido, é realmente bem pé no chão e consistente. Da mesma forma como eu, por exemplo, eu toco guitarra, pra quem não sabe, eu pessoalmente toco guitarra. E eu comecei a tocar guitarra por causa da pressão de um amigo, e também porque esse amigo me apresentou o anime de Beck e eu achei tão foda, e as músicas que eles tocavam eram tão legais que eu me interessei, e aliás, eu sei tocar umas três músicas de Beck na guitarra, incluindo Take Your Spice, Spice of Your Life, que é a minha favorita. E cara, eu tenho uma pasta na porra do meu computador com todas as músicas de Beck, e Is That Fucking Great, no final é satisfatório, o romance é satisfatório, tem momentos que te faz rir. É uma trama real life de filme A de Hollywood, assim, sabe? É realmente bom. Vocês querem falar depois sobre? É isso? Não, mas é tipo igual como eu fiz um tópico sobre isso no fórum, sobre Beck. Foi bem o que tu falou, tipo, pra mim o que descreve Beck é um mangá all around, tipo, é muito bom em tudo, cara. É sim. Tipo, ele é realmente muito bom em tudo, desenvolvimento dos personagens, desenvolvimento deles com a música, desenvolvimento amoroso, tipo, é tipo muito bom, cara. Tem drama, tem qualquer coisa que você possa imaginar, essa porra tem fucking eles brigando entre eles mesmo, tem... Nossa, cara, é muito bom mesmo. O que é problema comum de banda, né, velho? E que sim, muita, e muita coisa de música eu não mostro, tipo fucking K-On. Tá, daí eu já não sei porque eu não assisti. Nem precisa, mas vai, continua. Daí, e o anime, ele é muito foda, tipo, ele é muito foda mesmo. Nos últimos dois ou um episódio, ele dá tipo uma jump, ele pula umas coisas no mangá, que não é muito legal. Mas o anime é bom também, cara. O anime é bom. Sim, o anime é muito, muito bom. Sim. Eu até recomendo assistirem um anime. Pode assistir até o final e só, tipo, quando acabar, voltar um pouquinho no mangá e continuar dali, pra te pegar tudo. Porque, tipo, é muito bom. São 103 capítulos, mas cada capítulo tem, tipo, 60 páginas. Tipo, é muita coisa. É muito foda, velho. Nossa, cara, é meu... melhor mangá que eu já li na minha vida. Só isso. Bel? Pode falar, Bel. Pode falar. Pode deixar, eu deixo. Pô, vocês falaram tudo. Tira uma nova. Vai, eu sei que tu quer falar de alguma coisinha. Não, eu acho... maneiro, outra coisa... a questão da banda, de como que eles gerem a banda, de como foi criada, das intrigas que tem no meio da banda, tipo aquela do festival, que é muito maneira... Sim. Maneira não, né? Tipo, nossa, muito festival, velho. É muito bom, velho. O final... Cara, velho, os números não trocando falar, e eles naquele palco de merda, tá ligado? E os números trocando e o maluco lá, tipo, what's wrong? E aí sempre tem os malucos falando inglês por alguma razão na porra do roteiro. Ai, Love the Shit, velho. Não, mas é o único anime que tem gente falando inglês decente, só pra deixar isso. Aham, uh-huh, é, isso é verdade. Eles não porque inglês de anime, quando é decente, tirando esse, é tipo o cara falando ultra slow. Aí não tem como o cara errar. Aí... Eu acho que eles contrataram americanos mesmo pra fazer isso, aliás. Sim, tem que ser. É, tipo, não é possível. Não é possível, o japonês não aprende a falar daquele jeito, cara. Olha o preconceito. Ah, sim, é pra JBC ou qualquer merda por aí, traz essa porra aí, seus filhos da puta. Ah, é, tragam pro Brasil esse mangá. Aliás, outra coisa que eu não citei sobre Back King, estou aqui. A atmosfera é muito legal, cara. E isso se dá porque a ambientação é muito boa, velho. Eles pegam as áreas, é muito urbano, velho. É muito urbano. Tipo, eles trazem áreas urbanas do Japão, velho. Tipo, lugares de clubezinho fechado que são pequenos. Cara, é muito legal de assistir, sabe? Ah, eles vão fazer um show e aí mostra só uma música, por exemplo. Mas, tipo, você, antes do show aparecer e das cenas dentro ali daquele clube acontecer, ele sempre tem um close no lugar onde eles estão, sabe? Do lado de fora. Cara, isso é tudo pra, tipo, te colocar dentro da obra, sabe? É muito, muito, muito fácil ser envolvido por Beck, velho. Um mangá que tá tentando fazer isso é Fuka e não tá conseguindo, valeu, falou. Sim, sim, mas é muito fácil se envolver, sabe? O feeling de Beck é that good, é muito bom. Eu acho que isso fecha o que é. Eu acho que todo mundo concorda aqui comigo sobre isso, eu acho que isso fecha. Não, Beck é o melhor mangá mesmo. E vocês que não botaram em primeiro, vocês são tudo uns lixo. Eu não preciso dizer pra vocês quem é meu primeiro, né, mas... Se não é Beck, eu não me importo. Ah, sim, eu entendo, velho. Ok, isso nos leva ao número 2 do Bell? Não, 2 já foi, agora é 1. Tá. Porque o 1 do Sika é Beck, então... Tá, sim, o 1 do Sika é Beck, então o teu 1, velho, vai lá. O meu 1 é Bakuman... Uhum. Por quê? Eu falei primeiro, isso antes. Eu falei, é o meu nono, só pra avisar, mas vai, Bruno. Primeiro vai. Porque essa questão de metalinguística. Opa, travou teu microfone. Travou teu microfone. Teve essa ideia antes. Travou teu microfone, volta pro papo de metalinguística. Então, a questão da ideia deles de fazer um mangá de metalinguística. De mangá, uhum, foi muito interessante. Tipo, foi uma, sim, ideia que. É foda. Porra, quem não teve essa ideia antes. Tipo assim, do jeito que eles trataram, tipo, mostrar como que a indústria funciona por trás do mangá, do produto que você recebe. Sim. Você já falou muita coisa em relação a isso, então deixa eu ver o que mais eu posso falar pra acrescentar o que você falou antes. Eu sei uma parte boa. Vai então, velho. Tem um pouco de romance, é nóis. Nossa, não, pra mim, a parte do romance é ignorável. Tipo, é muito ignorável. É um pouco tipo, a main reason do cara, velho. Tá, mas olha só, mas... Deixa eu ser bem claro. As partes mais cock-blocks e fucked ups desse mangá, as partes mais chatas de se ler, assistir, é quando foca nisso, sabe? É tipo, não, olha velho, como. É assim, olha velho, como a gente. Muito... Olha como a gente anda de mão dada aqui nessa não, rua. Não, ah, não, vai não, te não, fuder! Não, vai te fuder! O cara tava hospitalizado, ela foi lá segurar a mão do cara pra ele dizer, ah, não. Até velho. Aí, beleza, mas tu tem uma chorou, hora. Velho, tem chorou, um, até aí. Aí eu acho bom, velho. Mas aí eu acho bom. Esse momento eu acho bom. Mas eles andando até uma estação de metrô de mão dada, vai te fuder, volta pro teu. Sim, vai, volta pro teu escritório do lado desenhar mangá, obrigado, valeu, tchau. Mas eles estavam andando de mão dada. Caguei! Não, a melhor cena de negócio é a última. O que acontece? De romance, a melhor cena de romance eles é a última. Eles ficam, né, no final? É, que ele vai na casa dela com... É. Ah, não fala não, velho. É, sim, sim. Mas enfim, opa, já deu spoiler já? Continua, Abel, continua. Não, não, sinceramente é um spoiler. Ele falou que ia ir de qualquer jeito. Sim, né? Que surpresa que eles iam ficar juntos no final, que surpresa. Sim, né? O anime é um shonen otimista, gurizada. Não é spoiler dizer que vai dar tudo certo no final. Todo mundo sabe. Outra coisa também que é interessante é que o personagem só... Cortou, cortou, cortou, cortou de novo tua voz, velho. Outra coisa interessante é que os personagens são baseados em alguns atores reais, tipo... Igual a Yuasa, você lembra aquela... Sim, tem o Yashihiro Togashi nessa porra, velho. Tem o Togashi, tem a do Sailor Moon, que eu esqueci o nome, tem a Hoshino também. Sim. Tem... É baseado em mangakás, né? É baseado em mangakás. É, os mangakás são baseados em mangakás, os editores são baseados em editores. É, esse é muito foda. Esse é muito foda. E... Não, vamos ver, então... É, basicamente é isso, tipo... A questão da história, o Silas já tinha falado antes. Tá, mas por que tu ama tanto? Pô, cara, eu coloquei mais em primeiro pela questão... De ser uma ideia muito original. Nunca usada, é. E... Não, porque é foda pra caralho. Eu não preciso de justificativa pra gostar de uma coisa. Ela eu sei, simplesmente é boa. É igual o Beck. Beck é simplesmente bom. Tipo... O Alan tá orgulhoso de ti. É, eu acho que... pior que o Alan vai ficar felizão com esse teu número 1 aí. Então chegamos no último número 1, que é o meu? Deixa eu... Ah, não. Peraí, deixa eu ler. Ah, não, pode ir. Ai, caralho, velho. Eu ia fazer uma menção honrosa a Kamiga Kill, mas ele é publicado tipo na Gangan Joker, nunca ouvi falar. Caralho, what is wrong with you? Tá, meu primeiro, o famigerado, que já falamos aqui em algumas posições, Gintama, a alma de prata, o testículo de prata, né? Famoso. Então, velho. Muito bom. Como eu posso convencer vocês de que essa porra é o meu primeiro lugar? Ele é bom, top mas... Top 10 do Ele é bom. Sim, ele é bom. Ele tá top 10 no My Anime List em várias top posições. Top 10, não, né? É, ele sai ele domina. Posições. É, ele domina o top 10, na real. Brother, eu vou ser bem franco, assim. Eu não sou, embora seja fanboy, eu não sou daqueles que acha que não há nada errado com Gintama. Mas, with that being said, dito isso, eu ainda acho que essa porra é fucking awesome 10 out of 10. Nunca eu ri tanto num anime, tipo, de algo extremamente besta acontecer, sabe? E é superior a Family Guy, por exemplo, sabe? Quem conhece Family Guy é tipo... Sometimes parece forçado. Gintama nunca parece apelar pra isso, cara. No começo. Ah, tá, pode ser, mas... As vozes desses personagens se tornam tão boas depois de um tempo que você se acostuma com elas, que você ri só do Shinpachi abrir a boca, sabe? Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu ri do Shinpachi dando um overreaction em alguma coisa, sabe? De alguma coisa acontecendo porque os dois da triade, o Ginto e a Kagura, são retardados e o Shinpachi é normal, sabe? Por exemplo, aquele episódio, que é filler, aliás, deles abrindo cartas do ano novo. Brother, você mija de rir, mano. Eles usam um dos diretores do estúdio da Sunrise como alvo pra fazer piada dentro do anime. Eles pegam uma carta de ano novo dizendo: temos um novo bebê, parabéns, feliz ano novo. E o Ginto que olha com a voz do Sugita e fala: não faça parecer que isso aconteceu magicamente. Apenas digam que tiveram um filho depois de fuderem como coelhos. Ele diz exatamente isso. E é hilário, velho. E o Shinpachi dando um puta overreaction do lado dele, mano. Ai, cara. Ok, vou tentar argumentar melhor isso, ok? Não. Os downs de Gintama. O começo que você tem que aguentar pra conseguir chegar ao ponto bom. E existem alguns downs em, por exemplo... O atual estado de Gintama. Mas não o estado que o Siku assistiu no anime, por exemplo, mas o estado que o mangá tá agora. Existem algumas coisas que aconteceram no mangá recentemente que são realmente muito shonenísticas e que me deixaram com o pé atrás. Só que, como as lutas e o roteiro ainda é foda, eu ainda engulo. De boas. Isso nos leva às lutas de Gintama. Brother, a Sunrise... Gintama não tem dinheiro, cara. Gintama não é One Piece, velho. Então não vende, velho. E a Sunrise, mano, tira água de pedra de hardware pra fazer a porra das lutas, velho. As lutas são ótimas, velho. Ótimas! Ah, deve vender, velho. Não, eles deve vendem vender. Bem, mas eles não vendem o nível de One Piece. Eles são... Ah, sim, One Piece e Naruto não tem como. Sim, eles mesmos tiram sarro disso. Vocês são um terço de One Piece. O próprio Gintama tira sarro dele mesmo. Nós somos um terço de One Piece. E as lutas são, tipo, infinitamente melhores. De personagens, à construção, ao desenvolvimento da luta, à finalização. Sabe, cada luta dura 10, 15 minutos. 10, 15 minutos por luta, cara. E você fica, tipo, com a cara na tela o tempo inteiro. É pé no chão, é balanceado, é da hora, os personagens são bons. Ele pega um vilão e em 5 episódios ele transforma um vilão num personagem que você quer ver, você quer lutar, você quer saber o que vai acontecer com ele. O Hosen, por exemplo, que era o rei dos hiatos. O arco dura 5 episódios, velho. Ele morre e você fica puto por causa disso, você fica triste, velho. Quem e morre? O Hosen, o rei dos hiatos, aquele cara que era gigante. Hiatos são a raça dos guarda-chuva. Sim, eu tô ligado, mas eu não me lembro desse cara. Ele era o grandão de cabelo grisalho, 145 episódios. Ele era o rei da noite em Yoshihaura, sabe? Não. Porra, não sei como é que eu vou te explicar ainda, né? Tá ligado a Tsukuyo, que é a par do Gintoki? Aham. Uh-huh. Então, ela trabalha lá naquele underground, né? Sim, eu tô ligado no arco, mas eu não me lembro quem que é. Ele é um hiato fudido gigante que é super forte, que dá uma surra no mundo. Mas ele não luta contra o carinha da espada no final? Que carinha da espada? Que ele controla o negócio, não é isso? Não, tem o Kamui, que é o sequinho, e tem o Hosen, que é o grandão. Não, ele não luta contra o Jichoro? Não, o Jirocho é lá depois. Então não sei o que tu tá falando. Escreve aí, Gintama Hosen. Tu vai entender de que eu tô falando. Hosen, assim, ó. Velho, as lutas são excepcionais mesmo. Eu vou ter a audácia de dizer que você, em animação, não vai encontrar nenhum shonen dessa da Jump com lutas melhores que Gintama. Não tem, velho. Tipo, não tem. Tu não vai encontrar. As lutas são fodas. A comédia é de, tipo, se matar de rir, velho. Você vai ter que, às vezes, parar pra pesquisar. De tão culta que a piada é, velho. Tipo, porque faz piada de literatura, de outros animes, de outros mangás, de outras obras. Não, o problema é quando eles fazem piada de fucking famoso Japão. Ah, sim, eles fazem até de ator japonês, que é o que você não vai entender. Mas é hilário, velho. A situação que eles, que o Hideaki coloca os personagens, a situação que como os personagens reagem, é tudo muito, muito bom, sabe? É bem escrito, é divertido. É feito por uma pessoa... Eu imagino que o Hideaki consiga fazer qualquer um rir, cara. Porque pela inteligência que ele tem nos arcos de comédia, cara, ele com certeza é um cara engraçado na vida real, velho. Eu não sei o que dizer, velho, mas... Gintama is dead good, velho. Tipo, ele é bom pra caralho, cara. Personagens muito bons, arte incrível, a arte do Sorachi, que evolui bastante desde o começo, se torna impecável, é uma das melhores artes que tem dentro da Jump, no mangá e no anime. Mas o anime adapta muito bem, cara. Expressões, movimentos, fisionomias, cara, ele melhora muito na arte, ele desenha muito bem, cara. Ele é um dos melhores que tem na Jump hoje, tipo, o mangá tá pra acabar, o anime vai voltar. Brother, se você nunca assistiu o Gintama, agora é a hora. Dá um Barragan bater no começo ali. É, você vai ter que aguentar o começo. Mas a partir de uns 60 episódios, um pouquinho menos, tá? Você já vai começar a ter um puta entretenimento. E a partir daí vai só aumentar. E vai É só ali. Olhar as notas dele no malto, vai dar. Ah, não, mas eu vou assistir essa porra porque não é. Não, tipo. Não é achismo, cara. Pra frente no Gintama. E tipo, realmente o início é bem ruim. Eu que tô começando a ver do zero agora. Uh-huh. Tá maçante demais, tá complicado. Sim, esse é o problema, é muito maçante o começo. Mas depois dos episódios da frente que eu vi, cara, tipo. Compensa muito passar por isso. Sim, ainda mais porque vai dar o background dos personagens. Compensa demais, velho. Compensa demais. O background do Gintoki é fucking awesome, velho. Fucking awesome. E a gente não sabe se eles... E eles podem colocar mais coisa ali. Eu espero que não, agora, nessa altura do campeonato. Mas, não, espero que não. Mas tem mais alguma coisa pra colocar? Ah, é, a guerra foi grande. Eles podem colocar alguma coisa ali. Mas eu, como eu acabei de dizer, eu espero que não. Mas o background dele criança não apareceu ainda, né? Aí no é que anime, tá. Pelo menos. Tá ligado o último arco que tu assistiu? Que é o dele que é ele salvando a Shinsengumi? Aham. O próximo capítulo daquele último episódio é o background dele criança. Do mestre dele encontrando ele como criança. É foda. Ué, mas... Ah, mas é que no anime só apareceu tipo eles realmente se encontrando na hora. Tipo, opa, e aí teu... Uhum. Mas daí é ele antes de ter entrado na escolinha lá, tá ligado? Sim. E é foda, foda, foda. Porque e tu viu que eles fizeram a piada com... Que antigamente, antes eles tinham colocado como o Ginto que entrando depois, que os dois já tinham entrado na escola, e depois ele tinha entrado antes, ele já conhecia o professor antes de todo mundo. Sim, etc. Cara, Gintama é a obra que tá, faz mas, piada com o próprio mangá, velho. Como é que foi no mangá isso? Essa piada? Não, mas tinha. Foi necessário essa piada, ele. O mangá também? Apareceu assim? Cara. Eu vou te dizer que eu não lembro. Eu não parei pra prestar atenção nesse tipo, detalhe, tá ligado? Mas... Não, mas foi engraçado. Né? Mas no flashback é tudo normal, velho. Isso eu me lembro. No flashback do arco é tudo normal. Na real, a adaptação de Gintama é muito, muito fiel. Tipo, muito fiel mesmo. Então, tudo que tu assistiu no arco do Gintoki vs Takasugi é o que acontece no mangá. Tudo. Desde a luta até antes, né? Que teve Sogo vs Kamui... Que eles adaptaram genuinamente bem. A luta dura 5 minutos. É uma luta que dura 5 minutos, cara. As lutas que duram 5 minutos. Enquanto tu tá acostumado a shonen com 3, 4 episódios de luta. Em 5 minutos, os caras te dão uma luta. E é exatamente tudo que tu precisa pra ficar caralho, da hora. Não, mas é que tipo, luta... É uma coisa que os caras têm que aprender. Que luta não precisa durar tanto, velho. Por que eles têm que botar... Sim, trons? Mas exatamente. E é nisso que Gintama acerta, cara. O que tu até precisa de 5 chegar no... Como é que fala? Até chegar na Arco das Formigas era assim. Ficar um pouco maçante. Cara, sério, as lutas de Gintama, velho, eu já te aviso, são fodas, velho. Fodas, velho. Vai, tipo, vai ficando melhor, melhor, melhor. O arco de... Ó, grava esses episódios aqui, ó. Esse aqui tem as melhores cenas de luta de um shonen dessa década numa animação. Te garanto, velho. Te garanto, cara. 210 o melhor arco é desse cara aqui, ó. Grava aqui, ó. É desse cara aqui. É exatamente isso aí. 210 a 215. É, 210 a 215. É o melhor arco. Caralho, velho. Esse arco são 5 episódios no qual eles te apresentam um personagem no primeiro e no quinto eles dão um fim no personagem. Não matam, tá? Mas eu quis dizer, eles terminam a história do personagem. E você fica, caralho, que da hora. A música rola, os caras começam a rolar e você bate palma, velho. E that's the fucking Gintama, velho. That's the fucking Gintama right there, mano. Tipo... E o Gintama falando uma frase de moral no finalzinho. Sim, mano. O Gintama é aquele anime... O Gintama é aquele anime que é focado em comédia e que manda muito bem em roteiro. E depois de um bom tempo começou a mandar muito bem em personagem, o que gerou arcos de ação impressionantes. Tem muito, muito arco ótimo de ação. Embora tenha um ou dois que sejam bons, e alguns que ficam entre um meio termo de comédia e ação, o que it's kinda like weird. Aliás, Bel, spoiler, existe um arco de Gintama que é completamente baseado em Jojo, então tem stands. Tem literalmente stands. Ginto que usa um stand, velho. Tu já viu, é aquele arco da Casa Assombrada, não sei se tu te lembra. Tá. É. Velho, sei lá, eu acho que eu tô me estendendo demais, eu não tenho muito o que falar, mas sério, o Gintama is that good. Comédia top de linha, ação top de linha, animação top de linha, elenco incrível, desde personagens a dubladores atrás dessas personagens. Não é à toa que Gintama sempre faz dinheiro com aqueles festivais de verão, onde eles chamam os personagens, os atores, pra dentro de um estádio, cheio de fãs, só pra dublar, sabe? Porque esse é o amor que Gintama tem, cara. Gintama. A melhor temporada é a que começa em 2011, tá, Bel? 4 de abril de 2011 é a melhor temporada. A segunda, né? É. Eu acho que é isso. Não falta mais nada? Não. Caralho, 3 horas e 20 de gravação. Esse podcast vai dar umas 2 horas e pouquinho, velho. Eita porra, gurizada. Mas a gente conseguiu. É 30 animes praticamente, né? É, mano, são 30 animes praticamente. Tirando os que repetiu. But we did it! We did it! And you did it! Because you're listening to now. Ah, eu esqueci de falar de Haikyuu. Haikyuu é bom. Haikyuu é bom. Mas... Koi no Katachi também, esqueci vamos de falar. Vamos finalizar então, né? Tá, mas essas porra não são mais da década passada. Mas, pô, Koi no Katachi não entra porque é por causa da revista, velho. Sim. Não, claro que entra, é Shonen Magazine. É mesmo? É, só que é de 2013. Well, eu acho que é isso, né, gurizada? Monogatari é bom assim. Bom, eu sou o Silas Ikari, eu estive aqui com o Paper Bell, o André. E aí? E o Sicarius Lawrence God. Sarabada. Sarabá! Até mais, gurizada, obrigado por ouvirem. Até! Até uma próxima, né? Quem Sarabada. Sabe uma próxima? Quem Sarabada. Sabe esse ano? Quem sabe Sarabada. Ano que vem? Pois é, vai Sarabada. Saber quando é que a gente vai fazer. Ah, sim, essa melhor turma, anime né? desse ano foi Kizugumatari, é nóis. É um filme! Tá, se não for, é ReZero.